ouviu Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Energia 97 apresenta. Quê? Cê não sabe? Aê, Gu. Fala, Zé. Lembra aquelas tão sonhadas férias que a gente tava falando esses dias? Eu sonho com elas todos os dias, mas por quê? Tem um rolê perfeito pra gente fazer. Você curte tecno? Não. Tá, você curte queijo? Sim, mas eu não entendi nem como é que as duas coisas se ligam. Calma, jovem, já vou explicar. Tô esperando. Vai rolar um festival na França que vai se chamar The Cheese Porn Odyssey. E ele vem com uma proposta meio inusitada: unir os amantes de tecno e queijo num pico só. Tá, e onde que isso vai acontecer? As primeiras edições do festival vão rolar no Ski Resort de Mont d'Or, na região de Auvergne, França. Que animal! Sim, no primeiro dia os participantes vão participar de uma caminhada até o topo de um vulcão inativo que tem na região e vão terminar no hangar do hotel, participando de uma festa com os melhores queijos, o melhor tecno e a melhor vista. Mano, que da hora, você só esqueceu de uma coisa. O quê? O dinheiro. Verdade, mas não seja por isso, ainda dá tempo de pegar umas dicas com o Primo Rico. Verdade, isso ainda pode acontecer, então. Foco, força e economia, cara. Mas aí, você quer saber de curiosidades bizarramente inúteis? Porém, incrivelmente interessantes. É só ficar ligado no Engenho 97 que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Gustavo Fávaro. Eu sou o Zé Constantino. E nós somos do Cê Não Sabe. Ah, eu já sinto o cheiro do queijo daqui. Frio, Zé. Ah, que nojo, sai daqui. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Energia 97. Hora do banho, e você precisa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com o estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Estádio 97, oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! É isso aí, tá no ar Estádio 97. Boa tarde, pessoal. E aí, salve. Boa tarde. Beleza aí, gente? Opa! Chegamos! Tamo aí na área. Ô, Michelin, pega aqui o chefinho, eu trouxe um presente pra você. Michelin. O que sobrou do bolo lá do... Do casamento? Do casamento. Só isso? Oh. Não. Pera um pouquinho. Você tá de brincadeira, você trouxe só isso. Você trouxe bolo e só pro chefinho. Pro chefe. Espera um pouquinho. Obrigado, pra mim. Você tá de brincadeira, seu Alê. É o chefe Benedetti. Não, não é pro chefe Benedetti, é pro chefe da rádio. Da rádio. Eu quero saber onde tava esse bolo até Alê. Hoje. Você tá de brincadeira. Que você casou. Vamos devagar. Você é um fanfarrão, é isso? Eu duvido que o Sombra vai comer, começa por aí. Que esse estúdio tá parecendo uma medida certa lá do Fantástico, que só tem... Tá. Você tira esse olho de tandera, eu trouxe, o chefinho come quanto ele quiser. Se você for ver aqui, ó. Sobrar de vocês, daqui, parabéns. Daqui, eu divido entre os amigos. De todos. Ele não quer morrer sozinho, vai ser uma semana. De todos, tá ligado? Quando mata, mata uns 15. Mas olha, é bolo tipo bem casado. É. Se você pegar de todos, senhor Ale, é bom. Eu e o Marcão somos os mais magros aqui. É verdade. Eu não comi esse bolo. O Marcão está sarado. Não vem com essa, precisa ver o seu IMC. Quem que se dane a MC? Se for calcular essa porra, eu tô ferrado. Você tem barriga de verme. Você, Fala barriga de verme, igual mostrar já. Você Onde parece tá? um B minúsculo, que é aquele magro que com barriga. B minúsculo. B minúsculo. Mas obrigado, viu, pessoal, pela presença aí de todo mundo lá no festa, casamento. Lá, opa! Festão, obrigado pelo convite, aliás. Ô, Ale, o que você achou Da performance. Da performance de Chefe Benedetti. Acho que ele não viu. Se eu você vi. Visse... Eu vi. Você viu? Ao vivo. Vi. Você viu a que coisa grotesca. Momentos. Olha, eu até perguntei pra ele depois, no dia seguinte. Ah. Primeiro se ele tava vivo, né? Que eu tinha um pouco de dúvida. Sim. Que ele tá que nem cobra de laboratório, curtido no álcool. É, e a mulher pergunta se ele tava vivo. E segundo, se tinha que pagar com o Vera Tisco pela performance dele. Olha... Mas ele foi o destaque, né? Baixou a globeleza nele, a Tati quebra barraco, tudo que é. Olha que beleza. Baixou a loira do chão, uma hora ali. Pior. Uma, o pior é quando a pessoa começa a beber, né, Ale? A pessoa começa a se revelar, né? Isso é que eu fiquei meio... Também eu não sabia. O que você acha, Motinha? Ah, queima. Você conhece troço aí? Queima. Tá faltando oportunidade, né? Tem um alvará, né, Motinha? Tá faltando uma oportunidade. Mas aquela oportunidade, quando aparece e é desculpa é o álcool, o cara se solta. Esse eu falco bebi. É Vieira não, né? Não, o Vieira até se comportou, só pegou dois no banheiro. Vai se catar. Agora, eu fiquei preocupado com o seguinte, o chefe falou assim pra mim, Vieira, eu não consigo voltar pra casa. Ele falou. Ele falou, eu não consigo voltar pra casa. Certo. Me ajuda a chegar em casa. Certo. Aí eu levei ele, com nós fomos de Uber, né? Aí eu deixei o Uber. Você vai em táxi de aplicativo. Isso. Não vai fazer propaganda do Uber. Não. Aí quem sabe eles não patrocinam a gente fala pra caramba. Mano, por que falar dos caras? Tem outros, ué. Aí eu deixei ele em casa e fui embora. A preocupação foi o seguinte, a Camila, mulher do chefe Benedetti... Ligou pra você. Mandou mensagem quase 6 horas da manhã, falando o chefe não voltou. Se defenda, chefe. Não, é mentira, senhor. Tira isso aí, Domênico. Mandou pra você? Mandou pra mim. Por que, ela tem o seu WhatsApp? Por que ela tem seu WhatsApp? Vocês querem me comprometer? Mas continua a história. Até agora, 6 horas da manhã não voltou pra casa. 6 horas da manhã não chegou. Ué. Deixei na porta e ainda falei pro cara, ó, ele tá meio mamado, espera ele entrar. E aí? Ele entrou. Ele foi embora. Ele foi engatilhando, ele foi catando cavaco, né? Aí é o seguinte... Foi dançando ainda. Já achava que tava na festa. Vieira, desculpa te incomodar, mas o chefe, o Fábio, ela falou, o Fábio ainda não chegou. Ih, rapaz. Aí eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, o que aconteceu isso? Morreu. Ah, mas o cara, ele chega em casa, ô Vieira, pega aquela meia dúzia de preservativo e volta pro bang, né, mano? Eu vou defender o chefe, não deveria, mas vou defender. Vai defender? O chefe agora é um atleta de futevôlei. Nossa. Então, nossa. Às 6 da manhã, ele já foi jogar sua primeira partida. Nem viu, eu cheguei em casa, saí pra praticar esporte, ela nem viu. Isso que é... Foi o quê? Você foi o quê, chefe? Praticar esportes. Ah, tá. Então é isso aí, mas eu queria agradecer a presença de todo mundo, a colaboração, a paciência. De nada. Da encrencona, porque a verdade é uma só, né, o Dodô? Os covardes se suicidam. É verdade. Os valentes se casam e tem a morte lenta e dolorida. Lenta e dolorosa. E a gente não pode ser feliz para sempre, então tem que casar um dia. Exato. Embora eu tenha tido alguns problemas na lua de mel, não vou negar. Já? É. Como, Ale? Mas eu percebi que você tava com problema de desempenho na lua de mel. Primeiro porque a banheirosa lá que você tava lá. Você viu que é sensualidade, né, Dudu? Primeiro que a encrenca tava naqueles dias. Ih, rapaz. Até aí, o guerreiro nobre, ele tem que sujar a espada de sangue. Ele tem que... Mas aí, daqui a pouco, ela não vai gostar que eu vou falar isso, mas é verdade. Uhum. Ela perdeu um pivote. Você tá brincando? Juro por Deus. Não pode ser. No meio da lua de mel. Isso não deixa ninguém mais puto que isso. Tava muito violento, olha, Oliveira. Caramba, você tava nervoso, hein? Aí ela falou, e agora? Eu falei assim, vou dirigir na descida, vou botar na banguela. Ah, meu Deus! Ao invés de você levar ela, você não no vai carro, entrar em casa, levar ela pro dentista, você falou, não, já que tá, que fique. Não, depois eu tive que levar, porque a gente tava lá no resort do Oscarinho, um abraço pro Oscar, que é um querido, ouve a gente, ouviu quando o Mota falou... Que o Miranda e o... Quem que é o outro? Não, ele falou que o Ronaldão é melhor que o Danilo Pereira. É. Ele falou isso aí, ele ouviu, ficou triste um pouco, mas tudo bem. Ai. Mas aí tinha que tirar umas fotos lá, né, no negócio, no resort. E aí, se ela ficasse com o Tiririca... Aí não podia rir. Não podia, é complicado pra nós. toda a foto fica séria. Tirar foto com a mão na boca. Já é difícil performar, né, Lê? Ali a banguela ali não vai, né? Oh, mas então... e aquele seu videozinho na banheira, hein? Aquilo lá foi uma tentativa, que eu acho que não deu certo, de dar uma sensualizada, né? Não foi bem... Não foi bem recebida pelo público. O Domênico achou ridículo, hein? Não foi grotesco. Grotesco, né? Mas deu like pra caramba, velho. Que isso? Não, mas... Não gosta de nada também. Ah, mas você tá de brincadeira. Você perdeu todas as possibilidades. Os créditos que o senhor tinha foram perdidos numa noite aí no casamento do Ale. Isso aí, ó. Isso aí pra assumir vai levar pouco tempo. Já é pai, né? Olha, aquela cena não me sai da cabeça e eu não consigo. Não tô conseguindo, juro por Deus, não tô conseguindo dormir com isso aí. Tô tendo pesadelos com aquela cena que você desceu na garrafa. É tava tocando desceu a música. Desceu na garrafa e sumiu a garrafa. Aliás, né, o pessoal da produção... A garrafa tava no chão ali. É. A hora que ele baixou... Você não viu isso. A hora isso. que ele subiu, você a garrafa não viu isso sumiu. Depois do nada, a garrafa caiu. Pessoal da produção tá pedindo a garrafa de volta. Devolve o casco. Cobrando casco. Agora já me apeguei, eu não vou devolver mais. Tem uma coisa em defesa ao chefe também, que é meu parceiro. Outra defesa? Jogador de futebol. Nossa, não. Peraí, o chefe... O chefe postou uma foto... Pessoal na areia, abraçado, todo mundo de sunga e o chefe com a roupa da vovó Mafalda, velho. Aí não dá também. É que ele tá de maiô. Dá pra entender, filho. O Tite, o treinador da seleção brasileira, ele sempre fala de versatilidade. Sim, certo. O que acontece? O chefe Benedetti, hoje em dia, com essa nova versão que ele tá apresentando, ele pode substituir o RG e o Mota. Porque é um novo momento da vida dele. É um jogador moderno, joga nas duas. Joga em todas. Isso aí é versatilidade. Parabéns pra você, chefe. Mas é nóis. O que você acha disso, mano? É uma bichona, né? Você é invejosa. Porque eu falar uma coisa, você é invejosa. Cara que assume assim, joga em qualquer lado, em qualquer... Já era. Você joga em qualquer lado, joga em todos os posições. Você joga em todas? Não, eu não. Dodô, você joga em todas? Ah, eu já. Aliás, faz bastante tempo que eu jogo num lado só e tá tudo certo, viu? Já jogou em todas, então. Não. O que tinha de veterano atrás do Dodô lá no casamento era qualquer coisa. Chamava ele pra dançar comigo, tinha as cocotas lá, ele não ia. Impressionante. Inclusive, eu sou um cara casado, amigo. Sou um cara muito bem casado. A mãe do Ale é apaixonada pelo Dodô. Ale, a tua mãe, na hora que ela foi apresentada ali, todo mundo falou: inclusive a mãe do Ale tá aqui. Você chamou a tua mãe do que, Ale? Dona Cassandra, do Sai de Baixo. Por do cabelo, ela meteu uma perucona pra ver se o Dodô dava uma. Eu? Ela gosta de você, ué. Você imagina o Dodô é o padrasto do Ale, velho. O Ale levanta de banho, mãe. Tem essa idade pra isso, hein? Tá lá o Dodô. Ô, Cassandra, mano, queria raspar a canela da Leiloca, aí não, hein, velho. Ô, mano, o que, que você acha do Dodô e a mãe do Ale? Um romance, assim. Um belo casal. Belo casal, não é? Imagina o Domênico ali já tomando café, sai o Ale assim, tipo, do quarto e fala, bença, pai. Aí não. Eu acho que era só pra dar uma tijolada pra tirar até a garanha. Ó, mas agora eu entendi porque o filho do Benedetti na creche fala que é órfão. É verdade, ele tem vergonha. Ah, mano, vergonha do pai. Você foi comigo, você dançou comigo, agora vai ficar negando aí. Humano? Humano dançou, tem vídeos. Tem vídeos. O humano tava sem força pra ele. O humano dançar com você. Parece um Robocop, não tem o Robocop. Sem forças. A verdade é o seguinte, viu, Sombra? Só finalizando, o humano falou pra mim, quando eu casar, eu vou contratar alguém pra dançar com a Thaís. Porque nem eu vou dançar. Ele não dança nem no casamento dele. Ele vai dançar aquela valsa. Não, ele já fez a playlist. Danúbio Azul, vai dançar o Danúbio Azul. Meia hora de um minuto de silêncio. vamos então ao time do Mano? Vamos lá. Ah, então tá bom. Caramba, hein. Começou com sorte já o ano Corinthians, né? Ontem passou nos pênaltis lá na Florida Cup. É, sempre nos pênaltis. Sempre. Gol do Rodriguinho, né? Sempre. O Kaique brilhou nas cobranças, pegou um pênalti lá. E olha, mano, o Henrique obteve a liminar lá e rescindiu com o Flu, hein? Só que é aquela coisa, né? Pode ser um arriscado trazer o jogador, já tem apalavrado 3 temporadas com o Corinthians. Então aí tá nessa situação agora. Finaliza com o Henrique ou espera mais um pouco? Olha, Bento, pra falar a verdade, cara, o time do Corinthians, ele tá um pouco omisso nesse negócio de negociações. Você vê lá, por exemplo, o Anderson Martins, ele rescindiu com o Vasco, não deu tempo de começar a cogitar o nome dele no mercado, o São Paulo foi lá e já fechou. Ô, mano, mas desculpa, só um parênteses, sem querer te atropelar, mas eu li que o Corinthians tinha achado caras as luvas do Anderson Martins e salário. Não, sim, existe sim, Sombra, essa versão de que... Mas o Corinthians, ele não teve interesse, oficialmente não tinha interesse no Anderson Martins. Ele deu uma especulada para ver a situação, mas não chegou nem a formalizar uma proposta. Ele meio que foi lá para consultar quanto era. Ele viu que estava caro e meio que recuou. Manteve o interesse aberto no Henrique. Mas eu estou me referindo, Sombra, ao Henrique Dourado. Por exemplo, o Corinthians hoje é um time que ele precisa de um centroavante, ele precisa repor a saída do Jô. por mais que ele precisasse também repor a saída do Pablo e a saída do Arana, eu vejo, pelo menos na minha ótica, que a alternativa de contratar um centroavante seria a principal hoje, seria a prioridade. Como é que o Corinthians ele gasta 6 milhões de reais para contratar o Juninho Capixaba e não quer gastar, sei lá, 10 para contratar o Dourado? Por mais que digam, mas pô, né, é caro, é isso, é aquilo. Mas, irmão, se você depende daquela peça, seu esquema tá todo firmado em cima daquele centroavante. Porque todo mundo via aí que o Corinthians, quando ele precisava repor a bola, quando o Cássio encaixava uma bola ali, a saída era sempre jogar no Jô. Era quebrar a bola no Jô, o Jô dava aquela casquela mandando pro Romero, mandando pro Cleison, ou talvez pro lateral que já estivesse fazendo a passagem, e ali o Corinthians começava a construir as suas jogadas. Se seu esquema é extremamente dependente dessa peça, você precisa suprir com um cara que possa ter essa característica também. O Dourado, ele faz isso. Ele faz isso. Então a diretoria do Corinthians, ela tá meio que no banho-maria. Ah, então tá caro. Ah, pô, então o Fluminense não aceitou 8 milhões por 50% do valor do cara. Sobe a proposta para 10. Aí fala, ah, mas aí 10 é muito caro. E pagar 6 no Capixaba não é? Então eu vejo um pouco de incoerência na forma como o Corinthians tem gerenciado os negócios. Eu acho que a diretoria do Corinthians está marcando no ponto. Porque daqui a pouco o Henrique Dourado fecha com qualquer outro clube brasileiro, aí o Corinthians vai fazer proposta por quem? O Tardelli custa mais que isso. O Wagner Love custa mais que isso. Qualquer outro centroavante com nível top, com nível bom, vai custar mais que isso. Então já que o Corinthians está focando todos os seus esforços aí em contratações que sejam viáveis financeiramente falando, o Henrique Dourado é mais viável do que qualquer um desses que eu acabei de citar. Aí vai fazer o quê? Vai ficar chupando o dedo? A diretoria do Corinthians precisa acordar, cara. Precisa acordar. O Corinthians está muito passivo em cima dessa janela de transferências aí que está aberta. O Corinthians ele se desfez de alguns jogadores aí, do Pablo, do Arana, do Jô. E até agora, em termos de nível, ele não conseguiu nem repor nenhuma altura. Por mais que o Juninho Capixaba ontem não tenha ido mal, ele mostrou personalidade, é claro que algumas jogadas aconteceram nas costas dele. Mas é natural. O time holandês lá, o PSV, ele já tá no meio da temporada. O time deles tá pronto fisicamente. O Corinthians não. O Corinthians tá fazendo uma pré-temporada. E quando foi o time titular contra o time titular, inclusive eles, o PSV, que são líderes do campeonato holandês, o Corinthians estava ganhando. O primeiro tempo que era titular contra titular, o Corinthians estava ganhando. E até boa parte do segundo tempo, para falar a verdade, o PSV empatou nos 47-50 do segundo tempo, o Corinthians estava na frente do placar. Então, se a gente puder analisar alguns jogadores individualmente falando, o Júnior Dutra, ele correu, ele se esforçou, mas também não foi nada do outro mundo. É um cara que vai precisar mostrar mais que isso para ser titular do Corinthians. O Juninho Capixaba é um cara que mostrou personalidade. Eu vejo por esse ângulo, porque por mais que fisicamente ele não esteja bem, como o time do Corinthians ainda não está, o Corinthians está se preparando, mas é um cara que chamou a responsa, ele foi para cima, ele não se omitiu, ele meteu uma caneta no holandês lá. Então eu acho que nesse quesito aí eu vou dar um voto de confiança para ele. Mas repito, a diretoria do Corinthians precisa se coçar, porque daqui a pouco, irmão, a água vai bater na bunda e aí, de fato, você, mesmo que queira, não vai conseguir mais contratar ninguém, porque aí todos os jogadores vão estar empregados. Ô, mano, e a preocupação do corintiano, todo corintiano que eu converso... Olha a preocupação... Mota querendo pôr essa... Olha quem se incendia, tá vendo? Olha a Mota lá, ó. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Nós. É o treino do jornalismo. Você viu isso? Botando fogo na coisa. O que eu fiz, velho? Você vai na padaria? Eu vou na padaria tomar café da manhã. Os corintianos conversam, falam, comentam. Todo mundo conversa com o corintiano, você, Motinha? Eu converso. Você tá de brincadeira. A primeira coisa que o cara fala assim, o Corinthians não vai trazer ninguém pro ataque, não? Porque os caras estão preocupados com libertadores. A padaria é o termômetro do torcedor. É lógico que é. Verdade. É sim, a primeira coisa que os caras falam na padaria, o mano sabe. Existe, o mano sabe, os caras falam. O que o Corinthians vai trazer? Porque o mano tá assim... tem uma pessoa só pra ir na padaria pra ele. Ah, é? Você não sabe. Ah, eu não sabia. Vai na barra. Desculpa. É. Não sabia que ele tava nesse nível já. O Barra Pães. Ah, mas. Isso. Barra Pães? Barra Pães. Mas não é, mano? A Libertadores é uma coisa. E na Maria dos Pães, agora no Barra Pães. Isso. É. E diferente do ano passado, o Corinthians não tava disputando uma Libertadores, então a cobrança não era tão alta assim. Não, é verdade, eu concordo contigo. E o ano passado, Motinha, o Corinthians ele começa o ano de 2017 sem a expectativa que criou-se no decorrer do ano. O time do Corinthians, até o próprio torcedor do Corinthians, ele não tinha mesmo aquela gana, falar, pô, o Corinthians vai brigar pelo brasileiro. Foi uma surpresa para todo mundo. Até o estadual, o paulista, aí todo mundo sabe que vira e mexe, nem sempre o mais forte vai ganhar, mas o campeonato brasileiro, entende-se que o time que tem os melhores jogadores consiga levar, porque é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato longo, de 38 rodadas. Então o Corinthians acabou surpreendendo todo mundo. Mas agora, Motinha, eu vejo o Corinthians aí com uma expectativa muito grande, é o atual campeão brasileiro. A torcida tem uma expectativa em cima. Inclusive o Henrique Dourado aí tá curtindo fotos do Corinthians aí no Instagram, já começou, também. O cara, né, já mostrou a bicoleta. Like ataque, chama. Like tá attack. Mostrando a bicoleta, mano. Mas fazendo isso, ele só pega a antipatia dos dirigentes do Flu, hein? Ah, o Flu não tem dinheiro nem pra... É, mas ele tá preso lá, né, Ale? É, mais ou menos, porque do jeito que, dependendo do que acontecer com o Scarpa, abre um precedente aí que pode abrir um... A cada caso é um caso, né? É, cada caso... A verdade é que eles estão devendo pra Deus e todo mundo. Isso é verdade. Então... E também vai muito de entendimento de cada juiz, né? É. Mas e o Corinthians também tá devendo até pra empresa de telha, devendo 17 mil pra uma empresa de telha? Aí não, mas pro elenco, que é o principal, não tá devendo. Então dá uma chupada aí, eu trouxe. Não, se o Henrique Dourado estiver vindo pro Corinthians atrás de dinheiro... Os meninos da base dormem na chuva? Dorme. Não tem goteira. O alojamento. Sou do sereno, não tenho hora. Se fecha a porta por dentro, eu durmo do lado de fora. Aí é o chefe Benedetti. É, mas com relação ao time do Corinthians, assim, o Luca, mano, por favor, compra aquela cabana do Gugu. Toca do Gugu. Toca do Gugu para os meninos dormirem. Não tem necessidade, não. Não tem necessidade, não. Dentro do elenco do Corinthians, nenhum jogador tem salários atrasados. Nem salários atrasados e tão pouco direito de imagem. É, o Corinthians tem ainda uma premiação pendente aí com relação à conquista do Campeonato Brasileiro. Que será acertado quando os jogadores retornarem não agora depois da Fórmula, né? Não está disponível na conta ainda. A CBF já depositou para o Corinthians e assim que os jogadores retornarem eles vão receber. Boa. É, e tem mais uma declaração aqui, Bento, do Luca, né, que tá insatisfeito. Tá. É, ontem mesmo, entrando o time inteiro reserva no segundo tempo, o Luca não estava relacionado, ele não jogou aí contra o PSV e ele estava chateado. Falou que ele não está gostando dessa história de ser moeda de troca, que ele tem futebol para permanecer no Corinthians, que ele gostaria de oportunidades. E o Carille parece que vai colocar ele para jogar agora aí, dia 13, sabadão, contra o Rangers, né? O Corinthians vai enfrentar agora o Rangers e vai colocar aí o Luca para brincar um pouco lá. Power Rangers. Tá com cara de choro. Power Rangers. Então é isso aí do Coringão, mano. O Coringão aí conseguiu aí um empate, ganhou nos pênaltis. Mérito também, viu, Bento, pro Kaique França aí, o moleque aí que mostrou que também é bom goleiro. É um moleque confiável, então não. O Corinthians ele não fez mau negócio quando ele colocou na transação aí com o Juninho Capixaba, o goleiro Douglas. Boa. Que é bom goleiro também. Tá certo, então. Ah, o alojamento da Parmeira. Base, só pra eu ficar com uma dúvida. É a primeira casa dos três porquinhos, é só soprar que cai? Ah, não. Por que isso? Ah, é. Só o Parmeira, isso. Ah, Sandra. Nós. Uma Parmeira que lá, nós. Tentaram. Na nós, né? É, né? Isso aí. Não, nós, é nós, nós, cê, nós, é nós, cinco, nós. Aqui, nós cinco. Nós cinco. Aqui tem cinco. Caraca, velho. Nós cinco aqui. É que você vale por três, né? Tem cinco aqui? É que você vale por três. Nós cinco, né? Tem cara aí tá fora. Tá passando ali na televisão. Ah, tem um monte ali fora. Ali tem um monte. Não, não. YouTube? Não. Entendeu? Ali tem um monte. É, nós. Então, nós. Ô, nós, Domérico, né? Mas olha, tentaram enfiar uma bucha em nós aí. Que foi? Ó? Tentaram meter aquele... tá louco. O Pabon, que passou Pabon, pelo São não. Paulo. Aí não, Pabon aí, não. Juro por Deus. Foi mal, hein? O site mexicano deu como certa a transação dele, vindo pro Parmeira. Não sei quantos caras tiraram isso. É, não sei da onde. Eu acho que é pra valorizar. Isso aí, Pabon, falta muito, viu? É, boa. Sensacional. Então, pra ruim, viu, vai pra ruim então, do que pra bom. Então, Ale, o Domênico e aí, certo. Tentaram meter esse pra bom aí, não dá, né? Certo. Pra quem não sabe, ele teve uma passagem relâmpago pelo São Paulo. Certo. Bem mais ou menos, hein? É, ruim. Corre ruim. Não. Não, não dá pra alguns dizer meses é no São Paulo, acho que 3 ou 4 meses. Não dá só nem pra dizer que é ruim. É o quê? Ruim. Cara, pra ser ruim, tem que melhorar um pouco. Ele é rápido, cinco. Ele é rápido, mas assim, mais do mesmo também. É, mas quantos anos tem o pra bom, hein, velho? Olha, pra ter fazer mais do mesmo, seu Bento, tem o Daverson lá. Né? Deixa lá, deixa pra lá. É. Deixa o assunto pra lá. Deixa esse jogo mais pela esmerada, viu, seu Bento? Ele vai concorrer com ele, lá, não, com não dá, Dudu, não dá. E agora, agora não a questão faria o menor aqui sentido. Também acho. Nem lógica, né? Por quê? Tem lógica, por que o Palmeiras traria ele? Não traria. Mas, amigos aqui, tem 6 zagueiros, o Parmeira. E o Mina foi embora, né? Mina já anunciou. Mina ontem já anunciou. Falei pra você aqui, ó. É, falei. Falei ontem. Eu pergunto pra vocês: precisa substituto pra ele ou não? Pro Mina? Ah, eu acho. Luan, Juninho. Olha, seu Bento, eu. Emerson Santos. Se for Dracena pra trazer, tem que trazer um cara que... Não, o Dracena é o titular. Se for, aí né? Quem vai jogar do lado dele? Não joga todo jogo ali. É o Luan, não, sim, né? Mas na Libertadores, vai, por exemplo. Acho que será o Luan. Eu acho que é Dracena e Luan. Também acho. Não, o Luan veio com mais moral que o Emerson. Sim. Chegou agora. Sim. Sim. Mas o Luan, no Palmeiras, foi uma tragédia. Até agora não foi bem. Foi mal mesmo, foi mal. Quem que você colocaria ali? Não, então, eu acho que se a gente for apostar naquilo que a gente já viu de melhor desses jogadores, eu acho que o Luan sai na frente. É. Mas o retrospecto dele no Palmeiras não dá nenhuma confiança. É, ó, seu Bento, se for trazer, tem que trazer um cara que vem pra jogar. Aqueles caras que você fala assim, não, esse é o titular. Como o Mina era. Tem hoje no mercado? Não tem. No Brasil? É, não tem. Então, Domérico, é o seguinte, se chegar lá no, naquele pretendente que falaram no final do ano passado, que é o Jeromel, sei. Já com 20 milhões esses trouxas aí, eles liberam, velho. Como é que é? Já com 20 milhões, que não tá conseguindo contratar ninguém lá. Libera isso aí, ó. Dobra que e dobra? Vai de caminhão, trouxa. Que dobra? 40 milhões, tá de brincadeira. Para. Se der 15, eles liberam. Mas libera, libera. Do mundo, velho. É louco. Tem que informações aqui. Informações. Revira-volta, vem pra bomba. Isso, já tem. Só. Isso é plantado pelo seu Bento. Já teve um desgaste na cartilagem? Ah, operou. Cirurgia. Incomodou ele, né? Passou por uma artroscopia. É, também. É, um jogar. Não um mês, posição dele tem 600 lá hoje em dia. É. É, que mais aqui? Edu Dracena vai receber tratamento especial, certo? Vai. É, foi no ano passado, também teve esse mesmo tratamento especial, tal, é aquela coisa, não, né? senão três semanas rebenta, ainda, né? De pré-temporada, é, e a partir de hoje Moisés mais duas semanas, mesma coisa também, uhum. Tratamento especial. Guerra e Borra ainda precisa avaliação, tá bom? Essa é a ficha do médico lá do Palmeiras. Ficha do médico do Palmeiras chegou pra mim. Você prontuário consegue essa história dele. Do prontuário agora. Médico do Palmeiras, hein, gente? Consegue. Tem esquema, ele é 5 Rubens Sampaio. Ele fez muito exame pra entrar na piscina, fiz, né? Sabe aquele exame. Fiz com algumas pessoas conhecidíssimas. Não, se você tem uma faca nas costas, o médico deixa você entrar. Só abre os dedos. Abre os levanta dedos. O braço, tá com a faca, vai. Não, o que eu queria dizer, eu tô tentando pegar a informação aqui certinha. Qual? Do Palmeiras, sobe o rolo, sobe o rolo. Eu tô tentando ver aqui, ó, seu Bento, falei. A informação fugiu aqui. Rollover. É, o rollover. Tô tentando pegar. Não, com relação à venda de jogadores, né? O Palmeiras fez aí muito dinheiro, viu? Vendeu Mina, né? Parece que está aprendendo. Não é só Mina, não. Eu ia falar pra vocês aqui. Ah, mas estão buscando. Foram buscar o Cristaldo. Olha, vendeu muito. Que você Cristaldo. Tem Cristaldo. A venda que tem deu Gabriel lucro. Jesus. Gabriel Jesus. Cristaldo? Tem o Vitor Hugo. Teve lucro. Vendeu agora? Não, Sombra. É que tu falou assim que nos últimos anos, né? Pô, você tá brincadeira. O Cristaldo jogou há 2 anos, Palmeiras. Sim, mas não, o Palmeiras é que não tinha essa tradição de venda de jogadores, hoje já... Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Não é esse aqui, não. Eu ouvi falar achando, na zaga Felipe Aguilar, que joga na Colômbia. É, verdade. Aguilar. Felipe Aguilar? É. Felipe Aguilar. Se é Aguilar, pode confiar. É? Não é a dirigir. Não. É Aguilar. Nacional Aguilar. Da Colômbia. É a venda de jogadores. Aliás, aqui. O Mina que ajudou na indicação desse jogador. Aqui, ó. Mina falou, olha, eu não quero mais ficar aqui, mas se vocês quiserem, tem quem queira. É, isso. Deixa eu tirar o óculos que eu de perto não enxergo mais. Eita, assim, nossa. Ó, é Vitor Hugo. Comprou por 6 milhões, vendeu por 30 milhões. 17 pau de lucro. É, Mina, 11, comprou por 11,7 milhões de reais, vendeu por 47,6 milhões de reais. 26 de lucro. 26 milhão. Gabriel Jesus não comprou, porque era da base. 121 milhões de venda, mais de lucro mesmo, que ficou 70 milhões. O Leandro Pereira, lembra do Leandro Banana? Opa. Mas vendeu, comprou ele por 5 milhões de reais, vendeu por 14,2 milhões de reais. Tô falando pra você, o lucro de 10,5 milhões. E o Cristaldo, que o seu Bento falou, 8 milhões de compra, vendeu por 10, ganhou 2 milhões. Dodô, tudo isso que você somou de 3 anos do Palmeiras não dá o ano passado do São Paulo. Que? Olha só. Que não dá o São Paulo? 170 milhões São Paulo vendeu ano passado. Vendeu de quê? Vocês venderam um monte. Que vocês venderam? 170 milhões, Domingo. Mas você vê, Domingo, eles já estão satisfeitos em ganhar. Não vou entrar em mérito se o Palmeiras vendeu mais, teve mais lucro. Sobre o que eu quero dizer aqui é que o Palmeiras está aprendendo a fazer a negociação de uma forma certa no futebol. Correto. De ter lucro. O Palmeiras nunca teve isso aí, ô. Ou teve? Verdade. É isso que eu quero Ale, dizer. Ale, meu nome é. Olá, eu sou Ale. Olá. Ale. Ale. O Palmeiras nunca teve tradição de vender jogador. Quanto tempo a gente fala aqui? Verdade. O São Paulo, Sombra, já sabia fazer isso aí. E fazia muito bem, inclusive. Talvez tenha sido um dos clubes que faz mais bem feito esse tipo de coisa, de vender jogador e ganhar grana. O Palmeiras não. O Palmeiras está aprendendo com esse troço aí. Parece que agora a coisa vai. E o Ricardo Goulart. Isso é bom, né? O Ricardo Goulart. ser bom. Tem notícia? Não, não tem notícia. Eu ouvi que ele está tentando a liberação dele para jogar no Palmeiras. Ricardo Goulart. E a outra informação, né, ô, seu Bento? Que a mina que... Não, não tem mina nenhuma. Não. Desculpa, não, terminaram, não sabia. Isso aí do negócio da... Cê... Olha, não sabia que terminaram. Que terminou, que terminou. Que minha mina, você tá louco? Uns casando, outros separando. Olha, mas ele vai abrir mão de 4 mil mussarelas. Tá de brincadeira agora. Você tá louco, filha anda o cacho. Então, eu não sei exatamente os valores. Como mas aí, a né? mina do, não, do que, Domênico... Que mina, tá bom, louco? A ex do Domênico... Que ex o Cássio? Que ia bancar essa bagaça aí. Se o passado ela nem sabe quem eu sou. Leiloca? Leiloca. Leiloca. Não sabe nem quem eu sou, amigo. Você tá sabendo disso também? Terminaram? Não, terminaram. Ah, estão juntos? Não, porque sabendo que estão super juntos. Ah, que legal. Eu sei o que vocês estão falando, mas eu... Você largaria tudo pra viver com a Leila? Para, jamais. Eu tenho minha esposa, minhas filhas. Mas sim, se te colocasse 15 milhões na... Acho que não. Tá louco? Vocês estão loucos, pô. 15 milhões, Domênico. Não, lógico que não. Vocês estão loucos. 15 milhões de guedes. Tem que aproveitar, enquanto não volta as câmeras, né? Por isso que o Domênico é um cara de caráter. Você tá louco? Não. Parabéns, você tá de brincadeira. Dinheiro. Dinheiro pra esses caras é tudo. É. Dinheiro é tudo pra esses caras. Você só quer amar, né, o Dodô? Por 15 milhões... 15 milhões é caso com nós, Marcão. 15 milhões. É. Imagina, eu só queria o Domênico, também não ia. Uma hora com nós. É louco. É. Não, olha, eu vou te falar. Mais do que o Domênico é o Marcão. Cara de caráter. Ah, cara que jamais vai trair uma valores, mulher. Valores, de valores. Jamais vai vender o seu amor. Nós, jamais. E nunca vai acabar com uma família. Né? Jamais, cara, jamais. Jamais. Nunca Marcão, isso. Se você der um misto frio. Frio. Um abaré cola, ele pega o Mota. Você tá certo. Olha, Oliveira, tem os bodybuilder, não tem? Tem. Os caras fortão, tal. Assim. Eu tô lançando uma nova categoria de bodybuilder, velho. O Prost Builder. Prost Builder. Teve, assim, esse. Você não começa a envolver esse serviço aí? É sério mesmo. Eu mas arrumei pra um locutor aqui da rádio uns três, ele não quis. Mas a maioria foi, né, também, né? Tem que pegar pedindo, né? É pedindo que pega, né? A maioria não tem ferramenta pra isso, né? Ah! Você é louco, velho. Sabe atrofia, porque já esteve lá, hein? Dá uma atrofiada, né, mano? Dá nada. Boa, Marcão. Cadê o mano? Acabou. Diga. Santos. Você atrofiou, mano? Ô, mano, quando você ouve. Quando você ouve aí o seu irmão, cara. Com as suas novas iniciativas, novo modelo de vida, etc. e tal. O que você pensa, mano? Queria ser ele. Imagina, é um misto de dó com nojo. É um empreendedor. É um misto de dó com nojo. Quando você volta pra São Paulo... Dó com nojo. Quando você volta pra São Paulo, você fica com medo de pegar a toalha errada? Pô, lógico. Eu cumprimento ele de luva. Sabe aquela luva de fazer faxina, aquela luva amarela, velho? Você pega lixo, velho. Eu uso ela pra cumprimentar ele, velho. Ô, mano, você não tem medo de dormir no quarto de vocês, não, mano? Lógico, velho. Outro dia eu vi que ele tá tentando fazer uma atualização do Windows lá e o negócio não tava indo. O computador tava com vírus, tava infectado. Era o acesso dele. Depois que ele saiu, eu tentei atualizar, foi. Informação que chegou aqui, ô, seu Bento, que o Palmeiras tá muito interessado no zagueiro Felipe Aguilar, do Atlético Nacional. Ele acabou de falar. 25 anos. Ah, não, hein? Se quem falou? Falei! Você falou de falar? Eu não ouvi. Você até falou, né? Você ouviu? Você falava Aguilar ou a dirigir? Michael Douglas. Meu Deus, o Domênico tá muito louco. RG número 2. Você também não leva a sério o que eu falo, seu Dodô. Faz um favor. Tira o Michael Douglas aí do. Tira essa garrafa aí. Depois do Michael Douglas, eu vou tomar um café, então que melhora. Muito bem, muito bem. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Mas só uma pergunta. Ô, Marcão. Diga. Essa foi fogo. Domênico é demais, né? O mano lá no Rio só fica imaginando aqui o ambiente. Você não tá ligado o que tá isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Imagina. Você imagina. Essa do Domênico foi da hora. Só tem louco, velho. Essa foi. RG, não... Ó, queria tá lembrar lagado. A todos os ouvintes que hoje nós estamos de volta com o streaming, entendeu? Então o streaming está ok. Funcionando, né? Os esquemas aí todos funcionando para quem quer assistir ouvir o Estádio 27 via site da rádio ou via aplicativo, tá? A gente pede aí para vocês mais uma compreensão, mais alguns dias até a gente terminar as obras do estúdio, para a gente então, enfim, poder voltar a transmitir em vídeo também, tá legal? Sim. Também não adianta reformar o estúdio, olha a figura que nós somos, né? Eu ia falar, também, tem que fazer obra na gente. Obra na gente, né? Não é? Porque você põe lá o Gianecchini fazendo o programa, é. Pode ser em cima de um tambor de óleo. Ah, aquele verdade. Marido da Fernanda Lima lá. Nossa, o Hilbert. Nossa, maravilhoso. Nota fazendo... do Hilbert, chefe Benedetti. Ah, 11, né? Aí. Olha, vou falar. Antes ou depois de você ter tomado? Não, é porque ele cozinha muito bem, ele é meu ídolo como cozinheiro. Olha, nem falando sobre escola, viu? Sobre beleza nem nada. Isso eu não reparo nessas coisas. Ah, não. Mas ele faz tudo, né? Ele é o marido ideal, né? Ele constrói. Ele lava, cozinha. Ele é o MacGyver brasileiro, né? Ele ainda pega a Fernanda. Mas ele com clipes e um chiclete, ele faz uma bomba atômica. Mas eles estão agora morando nos Estados Unidos, diz que não tem nem empregada. Eles fazem tudo. É, eles são tudo, eles são moderninhos. Né? São todos moderninhos. Mas faz um programa com homem desse, você pega aquele celular que você compra um Fandangos, veio o celular, põe a câmera naquele homem, fica bom. Pra gente aqui, vai, filtro, vai. Câmera HD, olha aí, o Bento, pelo amor de Deus. Ah, o Bento é bem feio mesmo. Outro dia fui curtir uma foto do Bento no Instagram, apertei lá pra curtir, o Instagram respondeu, você tem certeza? Não, e outra coisa, com a tecnologia, câmera 4K, etc, etc e tal, aqui só amplia a desgraça. Você só vê a desgraça em mais detalhes. É verdade, vai ter que começar a fazer uma viagem. É tipo um microscópio na bactéria, né, velho? Aí que você vai ver o que é... Aí que você vê o que aparece ali. Falar nisso, você já tentou pegar um microscópio pra ver os ácaros do seu travesseiro? Nossa, putz, agora olha o se você, se você do analisar, você não dorme mais com o travesseiro. Ah, você tá falando sério. Não, mas não é só isso. É um absurdo. É não sério. É só isso também, viu? Parece emaranhado de bicho. Não, e dele tem o problema do lençol, porque como ele morde muito a fronha. Baba, né? A baba. A fronha mascada. Ele, né? Parece aquele dragão de Komodo. É do RG, o bichinho de estimação do RG. O RG que coleciona o lagarto. Coitado do RG. Anda, ele vai na padaria com o lagarto na coleira. Como é que é o nome dele? Dino. Verdade. Dino, chama Dino. Será que não é o lagarto que coleciona o RG? Isso é o pecado duas vezes. Mas eles são contemporâneos, né? O lagarto arrasta o RG até a padaria. É o Dino, ele assumiu ontem. Esse é o Estádio 97 de Energia, 97 FM. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Ah, o Santos. Let's go. Qual é a versão 2018? Santos go. Ainda fora o Santos. Vamos aí. Ai, ai. Não, RG, não tá vendo embaixo alguma RG. Coisa? Não, o Dino levou ele pra vacinar. Dos 18 anos que eu participo aqui do Estádio 97, isso, aliás, bolo, que tem uma audiência impressionante. Todo lugar que eu vou, os caras perguntam a respeito da formação do personagem do Mota, né? Como que o Mota se prepara? Falando RG, caramba. Mas não interessa. Não, mas dos 18 anos que eu tô aqui, é o melhor RG, ano, véio. Até agora. É o melhor ano do RG, pra mim, na minha opinião. Mas você só veio hoje esse ano aqui. Por isso. Não, mas o RG tá muito bem, pelo menos por enquanto. Rapaz, já... quem tá indo embora do Peixe é o Copete. É. Segundo informações, o Atlético Mineiro e o Atlético Nacional de Medellín, que é o ex-time dele. É de volta. É, estão interessados. Agora ele tá nessa... Parece que o Atlético Mineiro acertou o salário com ele. Parece que já tá certo com ele, mas não, mas não com o Santos. Mas balançou o Atlético Nacional de Medellín, ele talvez voltar pro ex-clube dele. Então tá nessa dúvida. Mas vai ficar quem lá, ô Benedetti? Ah, o último que sair, né? Apague a luz, hein? Ah, eu acho que se for pra fazer uma graninha, vale a pena vender, mas... Se não for pra ganhar bem, eu acho que fica lá pra compor elenco. O Copete fez boas partidas ano passado. Também teve várias partidas que ele decepcionou, mas faz parte, né? Quando o São Paulo meteu 3 gols, ele tem os méritos dele, né? Mete gol contra o São Paulo, então pode ficar. E o Santos pediu junto à FPF, FPF, né? Não é Polícia Federal, não. Federação Paulista. É. Né? Se for a Polícia Federal, ferrou, né? É, alguns jogos do Paulista passando no Pacaembu. Olha, mas... Passando no Pacaembu. A maioria dos jogos, né? Eles querem no Pacaembu. Só em relação, dos jogos. Em relação ao Copete aqui, olha, o meu amigo Jeová... Manda. Falando aqui o seguinte, cara, que o Santos tá brecando a venda do Copete. É. Tá pedindo. Não tem outro pra pôr, vai jogar quem lá? Tá saindo tanta gente, né? Os caras tão... É verdade. Não, mas tem gente pra chegar, viu, gente? Quem que vai chegar? Fala aí, chefe. Quem tá no Estamos confirmando a informação aqui. Chegou o radar do Santos aí. Gabigol. Quase certeza. O presidente já deu uma declaração falando que já tá tudo certo, que só dependia da Inter. O Gabigol não tinha feito aquela declaração lá no vídeo da irmã, que eles tinham que pagar ele. Não, mas ele tava falando justamente isso, que não ia ser de graça, que ia ter que pagar. Mas o Santos e o Gabigol estão acertados. entre Santos e Gabigol tá tudo certo. Só que o Santos, inclusive, ainda tá tentando 10, né? Diminuir Inter, o valor, né? Com a Inter, mas pra Inter, se você for pensar, ele tem contrato de empréstimo com o Benfica. Uhum. Então pra Inter tanto faz. Mas o Benfica não quer o Gabigol. Então pra Inter é mais interessante ele estar num time que ele vai jogar. A Inter, então, é a tendência que a Inter prefira que ele fique no Santos. Que pagaria 60% do salário dele. Que é uma milha. Entendeu? Então o Santos tem que pagar o resto. É uma operação parecida, não é igual, mas parecida que aconteceu com o Hernanes, que estava sem jogar na China. Sim, os caras preferem. Jogou no São Paulo, arrebentou. Os caras voltam. Aí volta valorizado, com proposta da Europa. É isso que eles esperam fazer com o Gabigol. É isso que eles esperam. Peraí que deu um... Então, peraí que entrou um ET. Um rapaz. Entrou um poltergeist. Mas de acordo com o Mano, o Gabigol é voltar pro Benfica, não é isso? Não. Isso. Se não acontecer nada, o contrato dele é com o Benfica. Ele tem contrato com o Benfica. É que o Benfica quer devolver. Só que o Santos tem negociado com o Gabigol, já tá certo. Só que a Inter precisa aceitar. É isso que ainda tá faltando. Haveria três times que estariam interessados no Gabigol. Um seria o São Paulo, outro seria o Santos, outro seria o Flamengo. Mas quem tá... fechando certo. Quem tá acertado com o Gabigol é o Santos. Mas eu acho que o São Paulo não deve estar nessa parada aí, não, hein? Eu acho que já saiu da parada. Já esteve, saiu, né? Mas já esteve na já parada. Esteve, já esteve não, interessado. Sim, bem próximo, mas a Inter, né, de Milão não tinha pedido 3 milhões de euros lá pra poder liberar o atleta, não sei o quê. Então, mas o Santos não quer que libere. O Santos quer só transferir o empréstimo do Benfica pra ele. Então pra Inter não mudaria nada, só que o Santos tá tentando negociar que a Inter pague um pouco mais. Então essa que tá, porque que tá a briga. Princípio eles pagariam 60% do salário dele, mas parece que eles endureceram um pouco e falaram que não querem mais fazer essa conta. Então, mas isso eles já fazem com o Benfica. Meu, olha só o que aconteceu com a Inter. Nossa. Comprou aquele carro, cheirando novo, falou, agora vou dirigir um carrão, etc e tal. O carro não anda. Mano. É, meu cara. E botou uma fortuna e no o Gabigol negócio. Foi eleito o pior estrangeiro, cara, do ano. Não, você imagina. Não, e continua pagando pra ter um seguro, sem usar o carro. Não tem como gastar mais, né, velho? O cara fala, vou gastar nisso até quando? Ah, o Gabigol lá na Inter de Milão é tipo o Buffarini no São Paulo. Foi, né? Contrataram achando que as... Pior, né? O Buffarini ainda jogou no São Paulo. Paulo aí, mas jogou. Mas ainda São Paulo jogou. Gastou nem 3 milhões de real. Não, foi mas é uma comparação. Mas, cara, na boa, eu acho sim. Eu acho que o Gabigol, ele tem que, se realmente voltar pro Santos, ele tem que aproveitar a oportunidade e não ser do jeito que ele foi a carreira toda. Claro. Ele tem que... O cara, ele tem que se... empenhar em treinamento, que é o que ele não fazia lá na Inter. Ele achou que ia chegar lá e ia jogar com o nome que ele achou que ele tinha. É, sendo que ele só jogou aqui no Santos, ganhou. Ele chegou lá metendo a mala, né? Olímpica, ah, mas pelo amor de Deus, não, Ale, não tem esse nome todo, lá, né, Ale? Na mala, né? Ele foi sempre ele meteu a mala, né? Exatamente. Santos, toda a vida dele, na base, tudo isso, sempre ele foi tratado um assim. Próximo Neymar. Neymar, né? Exatamente. E aí isso aí foi mal pra ele, porque com chega certeza. Lá os caras tão cagando, sobe pra cabeça, né? Do verdade, cara, lógico. Cagam, né, pra esses o cara tem que mostrar serviço, ninguém vai jogar já com o nome. Paguei, então agora exatamente, você tem que fazer a sua lógico. Parte. O treino dele era sem vontade. Não, e outra, né? Chegava vamos atrasado. Falar a verdade, hein? Tirissa. Vamos falar a verdade, Bento. O cara foi pra Inter, beleza, tem uns caras lá pra competir. Agora o cara ir pro Benfica não jogar é porque tem alguma coisa errada, né, cara? E aí separou da pelo amor de Deus, né, meu? Separou também da... É, da Rafa. É, aí... A Rafa separou. Então, olha, o que eu falei pros caras aqui... Na Rafa. Do Ney. Viu? Eu acho que faltou ele levar os parça, cara. Pode ser. O Jesus levou. O Gabriel Jesus levou. Mas, ô, chefe, tem que levar você não mesmo. Acha que, de repente, o Gabigol ele não jogou nada no Benfica em função da língua ter atrapalhado um pouco? Ah, exatamente. Puta, exatamente. Ai, nem essa desculpa ele, né, tem, cara. Pelo amor de Deus. Que nem o nosso amigo Aragão fala que Gabigol é um carro financiado, roubado, sem seguro. Foda. Só vai dar dor de cabeça, velho. Verdade. Não é mais nada do Santos? Tá bom já. Tamo aí. Mas é como dizem, né? Eu acho que assim, a contratação do técnico, Jair Ventura, foi a maior contratação. É o grande trunfo. Ele vai ter que fazer o mesmo bom trabalho que ele fez no Botafogo, sem muitas estrelas. Ele vai ter que tentar fazer o mesmo agregado no Santos. Mas com uma diferença, com certeza, né? Porque o torcedor e o dirigente santista gosta de um time que jogue ofensivamente. Certo. E no Botafogo, durante todo o ano que foi brilhante para mim do Botafogo, embora o torcedor tenha ficado bravo porque não conseguiu chegar aos objetivos, mas para mim o que ele fez com o Botafogo foi um milagre. Sim. Mas sempre priorizando o momento defensivo do time, a marcação. Sim. No Santos, os caras não gostam muito disso. Cara, mas se ele acertar defensivamente e fizer o time rápido no contra-ataque, já tá bom. É. O Santos tem jogador pra isso, teoricamente. E eu acho assim, não dá pra gente criticar hoje a diretoria que tá assumindo, que faz 10 dias que os caras assumiram, porque, em teoria, eles estão fazendo a coisa certa. Eles não estão gastando o que não tem, porque não tem dinheiro, que realmente. A dívida deles é grande, né? Exatamente. Gente? E eles estão estancando a sangria. Eu entrevista falando que eles ainda estão, né, avaliando, mas eles acham que o Santos está devendo uns 400 milhões. Não, está devendo uma grana, está devendo uma grana. Agora sim, eu só estou preocupado porque o Pérez, nosso presidente, o Levi Fidelix, não sabe quando que é o Natal, né? Como falou, assim? Porque ele falou que vinha um presente de Natal. E não sei de que ano que ele prometeu, mas tudo bem, vamos esperar mais um pouquinho. Ele passa a impressão. Vamos esperar mais um pouquinho, né? O Pérez me passa a impressão de ser um cara gente boa. Parece mesmo. Gente boa. Mas meio fanfarrão. É, eu acho que ele quis dar aquela declaração pra torcida ficar meio animada, e aí não vingou. Estragou a contratação que tava na agulha. Aí ele falou, vixi... Deixa eu falar um negócio, a gente estragou tava no Natal. Fim de semana, eu acho, ou esses dias aí, teve a apresentação do Sacha, foi isso? Sim. Meu, o cara é buchichudo. Parece um fofão. Parece um fofão. É o fofão da Vila. Já é apelidado pela torcida o fofão da Vila. Já era assim no Inter? Não sei. Mas parece que ele tá com cachumba. Não, mas a foto que ele... A foto da apresentação dele é o fofão, cara. Trouxeram é o demais. Cara fala, pô, trouxeram o Sacha ou o Walter? Nem sabia. Pô, e uma... Não, mas o Walter foi dispensado, né? Ah, é. Vai ser dispensado. Ah, não acredito. Por quê? Vai ser dispensado. Você queria o Walter? Eu queria pra ir numa churrascaria. Vai lá no restaurante tomar uma com nós, né? Fome de bola ele tem. É isso aí, fazer um jogo com os parceiros. Deve ser um companheiro bom de mesa, hein? Não, você pegar uma dupla aí, por exemplo, Walter e Prato, ninguém ganha. Pra mim. Que é um. Cara, Walter ama um Prato. Combina, pô. Agora, eu te falar. Na hora que o Walter aparece na frente da churrascaria, o dono fala, meu Deus. Não, o dono fala assim. Que merda. Azedou. É que nem o chefe chegando. O chefe é o jeito de trazer aquelas porções só de arroz qualidade, cara, pra ver se dá aquela forrada. O Vieira e o chefe vão almoçar junto, o cara começa a chorar, velho. Só pra dar uma inflada aí nas notícias do Santos também. Aqui eu sou o Beidó. Balneabilidade das praias de Santos. Vamos lá. Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, Zé Menino... Tudo imprópria, viu, chefe? É, ah, vai, jura? Impróprio. Nossa, achei que tava limpo. Nossa, nem tem bicho geográfico, né? Esse negócio impróprio, seria o quê? Lá tá no asfalto. É esgoto, né, o seu Bento? Ah, esgoto. Aquele... O seu Bento, bicho aquele geográfico. Aquele cloriforme fecal batendo na sua boca, né, velho? Tipo, passando uns bagres cegos. O bicho geográfico lá tá no asfalto, velho. Me lembrou uma cena, é cara. Tá no asfalto. Ah, é, eu sou... Não, mas você me lembrou uma cena uma vez no Guarujá, anos 80. Guarujá não é Santos, né? Vamos deixar bem claro. No Guarujá, isso é Guarujá, hein? Praia de Pernambuco, certo. Anos 80. Oh. Acapulco ali. Ostentação, hashtag ostentação. Ah, sei lá, Sombra foi no Avelinos lá. Anos 80 era ostentação mesmo ali. Anos 80. Tava lá num hotel lá. Casa Grande, chique. Não, não, era o antigo Jequitimar. Bom, não vamos falar disso também no caso. Isso não vem ao caso. Rapaz, vem uma mãe carregando uma criança no colo. Certo. Uma criança dos seus 5 anos de idade, não é mais um bebê. Uns 5 anos. Pôs a criança. Pôs a criança assim em cima dentro do mar. Ah, quem nunca soube? Eu já sei o que é, quem nunca. Levantou e falou assim: filho, faz. Não. Já veio aquela canoa pareia, né, ô chefe? Já veio um boneco sem braço. Aquele mousse de chocolate. O pessoal. Que nojo. Atrás olhando. Abriu assim. Tipo o Moisés, nojo. Né? O moleque parecia o Moisés abrindo o mar. O menino abriu o mar, cara. Nossa. O boneco sem braço na areia. Acho que a mãe falou, olha, se for ali na areia vai ficar feio. Na água é bonito. Nossa, que nojo. Também se a criança dentro da água. Peraí, vamos lá, mas você nunca fez? Não, para. Nojento, você é muito limpinho. Para, você faz xixi no mar, velho. Que nojo. Mas tua família não é lá do Crocodilo Dandy lá, tuas primas? De Manaus, tudo. Respeita, Manaus. Respeita. Crocodilo Dandy. Ele morava no respeita. O cacique. Ô trouxa, respeita. Ele é da tribo do Aquidauanos, respeita. O Bota ia pro trabalho no Cipó das 11. Até porque você faz trabalho lá em Manaus, então você vai ficar falando mal dos índios. Cipó das 11. Você vai com o colete à prova de flecha lá? Lá é, mas eu me dou bem com Osso da bem. Então, muito bem. Manauara lá é legal, hein? Estádio 97 tem oferecimento do Buscapé, só no Buscapé, você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Onde tricolor, seu bem? Tricolor. Chegou o Diego aqui Souza. Vai atrás, o Raí vai contratar o Deram Bully. A 9 pra ele. Sim. Vai jogar com a 9, mas falou que quer ajudar e ser ajudado. né? Então foi apresentado hoje. Já tirou da Diego reta. Souza. É. Cadê o mano? Tá baixo. Fala de novo aí, mano. Hã? Já tirou da reta, então, o Diego Souza. É, já meio que dividiu a responsa, né? Ah, mas é lógico, né, velho? Quem quer chegar pra ser o salvador da pátria? Fala, não, toque em mim que eu resolvo. O cara sempre chegou com esse, né, status, filhão. Hã? O maluco chega com esse status. Assim, ah, mano, mas para, de quem? Menos, do Marcos Guilherme? Não, mas ele não chega com status de tipo assim, ah, ele tem que ser o goleador matador, do time. É. Mas chega com status, sim, de tipo, é um dos caras responsa que vai ter que chamar o jogo. É um dos, né? Mas, claro. É. Ele, o Cueva, né? Mas eu não tenho dúvida. Aliás, a personalidade do Diego Souza é mais ou menos essa, né, o seu Bento? Ele sempre, onde ele jogou, ele sempre chamou a responsa. Não é um jogador de se esconder, não, mano. Olha, medo de trombada na área ele não tem. Não. Né? O segundo PVC, segundo o PVC, que o mano disse, ó, não acredita muito, tá? Eu acho que é amigo, é amigo. É brincadeira, mano. Segundo o PVC, está marcado um encontro entre o Pedro Abade, presidente do Fluminense, e o Raí no Morumbi, dia 15, segunda-feira. Né? Que já teria tempo de voltar lá de Orlando. E aí retomaria as negociações, ou não sei se retomar a negociação, mesmo porque tem outro detalhe. Eu li agora há pouco que a audiência do Scarpa, que seria em setembro, anteciparam. Foi antecipada para 16 de abril, se eu não estou enganado. Então, veja bem, uma decisão pela justiça, nessa audiência, só 16 de abril, há quem diga que o time lá do Scarpa deve... O time do Scarpa é o Fluminense, né? Mas os representantes... Sim. O staff. O Scarpa deve entrar com um mandato de segurança. Mandado de segurança. Sim. Mandado de segurança no Tribunal do Trabalho. É, igual do Zeca. Pedindo aí uma anulação da... contrato. Pedindo... Contrato de trabalho. É isso? É. Bom. Uma maneira desse mandado de segurança para anular o contrato dele com o Fluminense. Para ele poder jogar por outra equipe. Agora, será que o Scarpa vai querer esperar essa audiência? Será que vai querer entrar com esse mandado de segurança? Porque o São Paulo, que dizem... São Paulo também não pode esperar, né, Então, o que dizem é que é o seguinte, que o clube que fez tudo direitinho, em termos, dizem, éticos, fala com o clube do jogador, foi o São Paulo, que falou desde o começo com o Fluminense, que o Raí... Tá agindo assim, não. Eu falo com o Fluminense. Tá. Posso falar com o Scarpa? Pode falar com o Scarpa. Mas eu vou falar com o Fluminense. Não tá naquelas de esperando... Ah, tô esperando romper na justiça pra catar o cara. Vou acertar com o Fluminense. Então, assim, isso... Ok, ganhou pontos com o Fluminense. Mas e o Scarpa? Será que é isso que ele quer? O ideal seria todo mundo ceder um pouquinho, né? É aí fazer uma negociação em que o Fluminense não saia sem ganhar nada da negociação... Que o Scarpa recue um pouquinho e o São Paulo volte a acenar com uma troca de jogadores que interessam para o Fluminense, né? Uma grana, mas enfim. Para isso, milhões. Mais importante seria o Scarpa voltar um passinho para trás e acertar a vida dele com o Fluminense. Ó, o Fluminense me paga o que deve em tantas vezes, não sei o quê. Volta para o Fluminense. E aí o São Paulo faz uma oferta pro Fluminense. Isso, Eu acho que seria o mais sensato. E uma das coisas que diz que o Fluminense falou, olha, se o São Paulo conseguir convencer o Scarpa a tirar a ação e negociar com a gente, o São Paulo vai ser o preferido na hora de definir a coisa. Ah, e o São Paulo também estava parecendo que ia bancar essa parte de salários que o Scarpa teria para receber e depois a bateria no final teria que comprar o jogador, enfim, o que é que seja. E o valor total de tudo isso aí que o São Paulo daria pro Fluminense, a bateria dessa dívida, seria de 15 milhões. Sim. No total. A dívida é de 15? Não, no total. Acho que a dívida é de 9, que né? O São Paulo daria pro Fluminense seria 15 milhões. Bom, e 9 é isso, o que ele alega que deve receber. Também tem isso. Também tem isso, né? Às vezes o cara alega isso. Mas acordo, né? Tem aquela coisa de acordo, é pra pagar 5. É igual um amigo meu que tem uma loja de imóveis, o cara, o funcionário dele meteu ele no pau. Pediu 180 mil. Ele, caramba! Ele pagou 3. Pagou 3. É, mas com essa nova lei aí, a coisa... Exatamente. Vai a minha empregada. O cara pode até se dar mal. O cara, bem mal. O empregado é Silvia que... Designer? Não, não é. Não é e olha, e o Cuevo foi punido, viu? É, 20% do salário, né? Tá, isso é uma baboseira, velho. Isso é uma baboseira. Você acha clube que é verdade, fala que pune... mano? Imagina, moto. Isso aí é inconstitucional, inclusive. Ô, nenhuma empresa pode punir o jogador, aí no caso um funcionário, mexendo no bolso do cara assim. Você primeiro precisa dar uma advertência, depois se você... Mas ele é reincidente, ele já passou por todo esse processo. Não, mas ô Mota, por mais que você não tenha feito talvez tudo isso, por exemplo, depois da advertência vem a suspensão. O São Paulo em momento nenhum suspendeu o Cueva. E você só pode tirar parte do salário do cara quando você suspende o cara e ele fica tantos dias lá, X dias, sem trabalhar. Aí você justifica, por exemplo, lá no teu contador, fala, o funcionário de tal teve um desconto X na folha de pagamento, porque ele foi suspenso pelo motivo A, B, C e D, e por esse motivo eu tô tirando o percentual aqui referente ao momento que ele ficou afastado. Em nenhum momento, pelo menos eu não me recordo, que o São Paulo oficializou uma suspensão pro Cueva. Ô Mano, deixa eu te falar um negócio. Diga, Sombra. Faz um tempo que o Cueva também chegou atrasado para uma partida. Sim, contra o Botafogo ano passado. Exato. E eu falei com uma pessoa que tá muito por dentro dessa história naquela época e falou assim, São Paulo multou o cara sim. Olha, então, Sombra, chupa, mano. E, olha, pela legislação, porque não, o jogador ele é registrado no regime de CLT, como qualquer funcionário de qualquer empresa também é. E o direito de imagem? Mas o direito de imagem, Sombra, hoje praticamente nenhum clube paga. Todos os clubes hoje eles pagam aí o jogador dentro da carteira. Pelo menos no Corinthians, nenhum jogador, salvo engano, nenhum não, jogador, hein, do Corinthians hoje tem direito de imagem. Sabe por quê, Domênico Gato? Tem jogadores que quando saem do clube, se você paga o direito de imagem pro cara pra tentar, teoricamente, pagar mais barato, quando o jogador sai do clube, ele tem direito de imagem. Sai pro clube, é obrigado a pagar todo o rendimento de você virar à vista. O cara... então hoje a maior parte dos clubes eles têm feito esse negócio, vai registrar tudo em carteira pra não ter problema aí quando o cara sair e colocar o clube no pau. Mas enfim, pela legislação, pela lei brasileira, você só pode multar o jogador a menos que exista uma suspensão e você discrimine o porquê e quantos dias. Aí você retira do salário do cara um percentual. Agora falar, vou multar porque se atrasou, isso não passa de lenda, pelo menos na minha visão. Não sei. É que essa informação que eu tive na época... Era muito sério. E não vinha do São Paulo, inclusive. Vinha do outro lado. Entendeu? Então vou confiar na tua informação. Então, sabe, é que também não posso ir além disso, né? Em relação a essa informação. Não, mas sabe por quê, Sombra? É muito complicado, cara. Se a empresa, se ela toma uma medida como essa, a lei tá totalmente do lado do funcionário. Imagina na rádio aí, chega um cara atrasado, aí no outro dia ele não aparece, deu um perdido. Você vai lá e adverte. Você não pode chegar no cara e falar, tô tirando parte do teu salário porque você se atrasou. E o jogador, querendo ou não, a profissão, o jogador de futebol, ela é diferente das demais. Só que, infelizmente, a legislação que cerca a profissão jogador de futebol é a mesma que ampara qualquer outro tipo de funcionário. E tem a questão também, né, mano? Aquela questão é o seguinte, o cara vai ser punido, ele fica meio putinho, aí começa a fazer corpo mole, tudo bem, vou chegar no horário e tal, mas vou fazer corpo mole. Tem esse lado também, o clube também tem que saber, né, como lidar com essa situação, né? Ah, mas olha, aí você afasta, velho. Quer resolver o problema? Traz logo o Scarpa, pega um menino da base, é o melhor que tiver para assumir uma posição de meio atacante, de meio armador, se tiver, não sei, o Dorival tá analisando lá. Você entendeu? Aí o cara, ó, chegou Diego Souza, chegou Scarpa, esse aqui tá se dedicando no treino, o menino é bom. Primeiro banco que sentar. Senta no banco. É, como fizeram ano passado, né? Vai ter que sentar no banco, cara. Então cabe ao São Paulo lidar dessa maneira. Tem Miguel no elenco? Tem nego dando Miguel no elenco? Você tem que armar uma sombra muito grande pro cara. Claro. Muito grande pro cara. Ah, mas vai perder valor. Vai pra Copa, cara. O cara vai pra Copa. O que vai vender agora o Cueva não é tanto o que ele vai fazer pelo São Paulo. Sim. Vai ser a Copa do Mundo, vai vender o Cueva. Sim. É. Tem jeito. Agora, Sombrar. Oi, diga. É só passar aqui uma das alternativas, talvez, pelo qual o São Paulo tem apontado o jogador em 20%. O meu amigo Daniel, aí, o cabeça da K2, ele disse o seguinte. Mas, mano, ele faltou 6 dias. Que seria 20% de 30 dias. Portanto, acho que é legal descontar esses 20% do salário dele pelo fato de ele ter faltado 6 dias. Ele tem 6 faltas. Tem cabimento. Aí poderia ser proporcional. É, faltou. Não tem justificativa. Apresentar. Não foi por uma questão médica. Né? Não tem lá. Tá fazendo videozinho lá, né? Na pelada. Parecia bom e velho Miguel. Você entendeu? Que o Cueva é jogador com prazo. Todos eles têm um prazo de validade. Agora o Cueva, pra mim, é o que tá mais estampado, aquela validade. Sabe quando já vai ser próximo ao prazo de vencimento? É o Cueva. É verdade. Mas até a Copa vai ter que segurar esse cara aí. É aquele casamento que o cara vai jogar bola toda noite, sabe? Ah, é. chega tarde, já não dá aquela, sabe, não dá mais aquela paulada, é. Já eu... deve estar com um bagaço aí, que nem o não doutor. Não acho legal você falar da vida do chefe Benedetti dessa maneira. Ainda que velada, ainda que velada. Arruma umas aulas de futebol pra eu, sair de casa. Eu, como sou muito amigo da esposa dele, íntimo. Você tem até o WhatsApp dela. É, eu sei muito bem o que acontece, infelizmente, com a vida amorosa do chefe Benedetti. Então conta, né? Ela cai. E aí agora a coisa vai andar. Pintou uma chefe nova, vai cair a casa. Que isso? Não, a gente não ela chora no seu ombro? A gente não sabe. Não, totalmente ela, harmonia ela ali, lamenta. Domênico. Na verdade, ela lamenta a perda. Ela relacionamento assim, harmonioso. Essa continua, grande perda. Claro, normal. Ela fala assim, eu vou perder o meu fofinho, é isso? É, o meu fofinho. Imagina, estamos em perfeita harmonia. Como é que vai ser agora pra dormir, ela fala, que eu sempre me abraço. Vou perder o meu fofinho, é isso? É, o meu fofinho. Imagina, estamos em perfeita harmonia. Como é que vai ser agora pra dormir, ela fala, que eu sempre me abraço como se fosse um puff. É bem gostosinho. Sempre obrigado, Lê. Muito bem. Foram as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento de McDonald's, McMano. Opa, é isso aí, Sombra. É isso aí. McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira, hoje, é dia de planejar o final de semana. É ou não é? A galera já começa a pensar o que, que vai fazer. Vai pra praia, vai pra balaia. Bom. Balaia não, balada, né? Balaia. É balada na praia. É um balaio. Pois é, uma balada na praia é uma balaia. E no McDonald's, Sombra, é dia de cheddar McMelt, cara. Aí pra você sim. Que não conhece, você que tá agora no trânsito, ó, exatamente 6h31 da tarde, se liga só essa escalação aqui, ó. Hambúrguer, cebola grelhada ao molho shoyu e queijo cheddar no pão escuro com gergelim. Por apenas R$8. Pra bom, deixar hein? Ainda mais legal, porque dá pra deixar melhor, tá? Então se liga só, peça acompanhado de Mac Fritas e bebida por apenas R$19,90. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do Cheddar McMelt. Boa, mano. Olha, tem um ouvintão aqui, o Tito. Tito, que é tricolor, ele falou aqui, viu, mano? Sim, seguinte, na época do Juvenal, quando era pra multar, é o seguinte, descontava lá do bicho. Então pegava, quanto que é a multa? Ah, quanto é 100 pau? Não sei o que lá, beleza. Então assim, quanto que é o bicho desse jogo? É 10 conto, então... E esse vai... dinheiro... Já não vai levar. E esse dinheiro, eu já falei, eu não sei se já falei. Não. Esse dinheiro pro jogador, ele é sagrado. Porque vem uma em cima da outra. Sim. E aí ele não fala isso pra quem? Pra primeira-dama, pra dona encrenca. Ela nem sabe, né? Aí que ele vai gastar com bagaço, de repente pagar até um imóvel, que tem muita gente que, por caridade, pega uma novinha e paga um aluguel gostoso, sabe? E esse dinheiro... Se você pegasse uma novinha, você montava um restaurante espanhol pra ela? Eu montava um negócio de paella pra ela. Totalmente, o caldeirão do Hulk, praticamente. Mas e aí, esse... ó, só ia ter camarão pistola, só um pistolão, aquela cabeça bonita. Nossa. Mas enfim, esse dinheiro do Juju, o jogador ama mais do que o salário. Porque esse, a titular, a patroa, a dona da pensão, a nega véia, não sabe o que acontece. Então é esse que ele... Mas você tá contando segredo ali. Mas veja bem, você ganha dinheiro, você vê lá na conta, é legal pra caramba. É, muito bom. Mas você imaginou receber uns bolão assim, 50 pau em dinheiro? Nossa, mano. Como é que é? Já tem... Normal, normal. Como assim normal? Como normal? Não, normal. Você já recebeu 50 mil? Não, 50 mil não. Pouco mais, só um pouco mais. Agora a boleirada que escuta o programa aqui deve estar com ódio do Ale Oliveira. Nossa. Ele tá meio Roger Flores, né, velho? Caguetando tudo aí dos caras, né, velho? Não, não, mas isso aí, os caras estão agora balançando a cabeça no carro. Quem tá sozinho no carro, né? Quem tá com a mulher fala assim, então quer dizer que você recebe por fora e não me fala? É brincadeira, isso ninguém paga mais isso aí, tá. É tudo imposto agora. O mano falou, só paga agora tudo no CLT, agora esquece, não tem mais. Tem nada a ver, esquece. Não, mas o bicho, ele não entra como aquele percentual, o bicho ele não é salário, né? O bicho é um agrado que o clube dá pro jogador. Isso aí não é nem contabilizado dentro do, sim, do que o clube repassa pro cara. Não, mas vamos supor que o cara ganha 200 conto no mês, tá certo? Sim. E no mês ele tinha pra receber 50 de bicho, ele foi multado em 20%, pegou abate 40 lá do bicho do cara, ó. Você ia ganhar 240, agora você já perdeu os 40 que você ia ganhar. Vai ficar só com 200. É como se você ganhasse o bicho, mas abatesse do salário. Mas eu ainda acho, Sombra, que esse negócio de clube mutar jogador, cara, é aquele lance do pai que vai brigar com o filho e fala, vou combinar com você aqui, fala que eu briguei com você só pra tua mãe parar de me encher o saco, tá? sabe? Tipo aquela combinação lá. Ah, tipo, pode ser, pode ser. Fingir mas que aconteceu, mas nada aconteceu. Acho que cada caso é um caso, cada clube, relação de cada clube com cada jogador pode ser diferente, entendeu? Precisa ver o histórico de cada jogador dentro de um clube. Às vezes o cara pisa na bola, mas, né, foi uma única pisada, releva-se. Até aquele que pisa muitas vezes, aí é complicado. Vai de caso a caso, viu, mano? Eu acho que não dá pra... Você, por exemplo, você usa o dinheiro do bicho com o quê, mano? Pra pagar minhas contas. Ele gata gastando... Só tenho feito isso. Ô, mano, tá gastando, né, porque... em piso, né, cês mano? Vocês sabem, né, por que ele tá falando isso? Não. Que a mulher tá lá com o chicote atrás dele. Ah, é? Ela pegou o buquê pra falar nisso? Não. Ah, dessa não, vez não. Representante. Ela chefe. Mandou o chefe buscar o buquê. Mas a minha senha não abriu o cadeado. Aquela dona Roberta, não, explica, Menezes. Explica, chefe, que é o seguinte, que aconteceu. O casamento do Alê, ele é não, moderno, não é tradicional, né? Voltando, recapitulando, nós fomos todos ao casamento de Alê Oliveira. Alê, exatamente. Neste sábado, que passou na Zona Oeste de São Paulo, sim, bairro de Pinheiros, isso, Vila Madalena. Muito nobre. Sim. E aí, na hora do buquê, como é moderno, não teve mais de jogar buquê. É? Aí colocaram o buquê numa caixa, caixa cadeado, de acrílico com cadeado, cadeado com um segredo. Legal, de três dígitos. Né? E aí os segredos foram entregues para as mulheres, os papéis com uma sequência de... Benedetti. E aí eu, como muito legal, porque a Thaís, esposa do mano, uma mulher noiva, sei lá o que, ela é, coitada, ela tá sendo enganada faz 20 anos. Nem ela sabia mais. Ela falou assim, vai lá, por favor, que eu tenho que cuidar do Maurício, que ele tá fraco e não consegue nem ficar em pé. Aí você pode pegar um número lá para mim? Eu fui, peguei, mas não tivemos felicidade de ser sorteado. Não abriu, mas, não, eu vou te contar uma coisa, não sei se o pessoal já falou, até não, porque a gente tá entre amigos. O teu segredo foi revelado nessa festa, hein? Foi, ô. Tá bem abertinho o segredo dele, viu? Ah, fica na sua aí, ô, tá, trouxa. A fechadura dele tá bem... Aquele é o normal do chefe. Só dançando, cara. Vocês são muito invejosas. É ali que você se entrega, viu, gente? Ah, meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de McDonald's. Clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt e amanhã, quarteirão por apenas R$8. Vamos ao telefone 3284-7097, toca, Asdrúbal! Eu acho que o Vieira não curtiu mulher. Isso, é mesmo. Eu acho que o Vieira namoradinha. Isso. O tá Sombra já se entregou. Não. E até na madeira ele já sentou. Não. E o Alê é o mais viado. Que isso? O que ele curte mesmo é xixi cruzado. Como é que é? Alê. Eu acho que o Vieira não curte mulher. A véia dele é o cu. A véia dele. Alô? Alô? Quem fala? É o Juliano da Vila Cruzeiro, Santo Amaro. Juliano. Juliano, é o nome completo? Vai ser difícil sair uma piada aí, mas vamos ver. Ah. Juliano Cormoxi. Cormoxi. Nossa, belo nome. Isso é que passa pomada ou creme pra curar? Cormoxi. E quantos anos você tem, ô, Juliano? 3.0. 3.0. 3.0. O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? É os meninos bons da base. Sobre os meninos bons da base. Garotinho. Eu acho legal você zoar o cara que não dá pra se defender. O cara que vai passear com o Dino. O cara que não tá mais entre nós, né? Não, assim, não, nessa vida. Tava aí já, ontem. Ele tava com o Dino. Ô, velho, e o bairro, qual que é o bairro? Vila Cruzeiro. Cruzeiro. Santo Amaro. Oh, do lado da Vila Atlético Mineiro. Parece o bairro do Adriano lá, mano. É. Chama Vila Cruzeiro. Aí é quebrada também, Juliano, ou não? Quebrada. Não. Aqui é... Aqui na Avenida João Dias, Parque Santo Antônio. Nossa, é bom. É lugar legal. É. E o time? Tô num lugar legal, então eu sou tricolor. Tricolor! Eba! Essa região aí, né? Muito São Paulo, né? João Dias, Parque Santo Antônio, prevalece a... Fim de semana no Parque Santo Antônio. Torcida tricolor prevalece. Aqui que é reduto, aqui é só São Paulino. Ô, Juliano. Bom, falando isso amanhã aqui no Moda Sol, KLJ, hein? Ó, KLJ. Suas convidadas. Também, né? KLG não parou. Ele era o DJ. Aquele que era do KLB, é isso? Não. Eles trocaram o Bruno. É o DJ do Racionais. Mudou o nome. Eles tiraram o Bruno e botaram o Gustavo. Aí virou KLG. Não, você estava de brincadeira. Olha, gente, eu sei, brincadeira. KLJ amanhã, das 10 ao meio-dia, com Domênico Gato e o Palhacinho aqui no Morde a Sopra. Morde a Sopra. É isso aí, galera que curte Racionais, o trabalho do KLJ. Amanhã, 10 da manhã, aqui na Energia 97. Ô, Juliano. Oi. O São Paulo tá atrás do Marinho, aquele atacante que era do Vitória, mas também aí tem duas outras frentes aí. O Carlos Eduardo, que tá no Goiás, e o Giovanni, que tá no Flamengo, cara. Qual desses três aí você acha que é a melhor opção pro São Paulo aí? É, eu prefiro o Carlos Eduardo do Goiás, pela forma que ele joga. O Marinho é bom jogador, cara, mas eu imagino que vai ter um salário muito alto e ele joga mais pelas beiradas, assim, mano. O São Paulo precisa de um cara mais referência na área, mano, um camisa 9. Então, mas aí é o Diego Souza, né, parece. O Diego Souza, beleza, mas o São Paulo perdeu Prato e Gilberto, mano, então só vê o Diego Souza... Que vai fazer essa função, mas não é também especialista, mano. Aí vai trazer alguém, gente. Não, pra centroavante, eu acho que o São Paulo vai usar o Diego Souza mesmo como referência, cara. Mas eu acho que vai. Ah, vai pro Brenner. Então, mas o Brenner, ele não é centroavante de ofício. Ele seria um segundo atacante, de repente, pra jogar com o Diego Souza. Certamente. Exatamente, é. Ele só jogaria de centroavante se fosse mais ou menos o mesmo perfil. Porque o Brenner tem um perfil de jogo parecido com o do Jesus, que estava no Palmeiras, Jesus. Que foi pro City. Agora, esse Carlos Eduardo que todo mundo fala, Ale, eu nunca vi um jogo desse cara, ele é bom? Você viu? Ele é bom jogador. Agora, saber com a camisa do São Paulo, claro, né? Claro. E ele é tratado como uma joia lá no Goiás, né, o Ale? Não, então, mas esse tipo de jogador que, inclusive do Goiás, que vem para um time de maior torcida, às vezes não consegue. O Eric tinha muita moral e não conseguiu jogar no Palmeiras. Olha, dois casos de sucesso e insucesso. Eric veio do Goiás pro Palmeiras, foi um fracasso. Foi, né? Agora tá no Galo. Bruno Henrique era do Goiás. Boa. Foi pra Alemanha. Eu não sei sinceramente na Alemanha como ele foi. Não dá pra saber, né? Mas no Santos ele Mas tá gastando veio pro a bola. Santos, eu vou te falar. Gastou a bola. Melhor jogador do melhor Santos do ano passado, disparado. Né? Goiás, e ele fez um lobbyzinho pra trazerem o Eric pra jogar com ele. Mas o Santos tá segurando a grana aí e perdeu pro Galo. Goiás e São Paulo tá certo. Quem não conhece aí como sombra, o Carlos Eduardo, ele lembra muito o estilo de jogo do próprio Bruno Henrique no Goiás, mano. Ah, é? É alto, é velocidade. Belo. Alto, espadaúdo? Moreno alto. Larga, jogador de passada larga. Passadas largas. É, o Mano que falava. O Mano falava do Clodoaldo. Passadas largas. Clodoaldo, passadas largas, né, o Mano? Tudo goleiro a gente falar. Esses três jogadores que o São Paulo tá atrás aí, o Marinho, o Giovanni e o Carlos Eduardo, tem mais ou menos as mesmas características, né, mano? São jogadores rápidos aí que finalizam bem. E nessa mesma posição hoje tem o Marcos Guilherme. Sim. E o Morato. Aquele que fez um jogo maravilhoso contra o Cruzeiro. Lá em BH, né? Segundo jogo da Copa do Brasil. Segundo jogo da Copa do Brasil, que apesar de tudo a gente acabou sendo eliminado. Sim. Mas ele teve aquela contusão de joelho. Às vezes, olha como são as coisas. Tá atrás disso, tá atrás daquilo. Às vezes a solução tá lá mesmo. Pode ser o próprio Morato. É verdade. Agora, se for aquele cartão de visita, o futebol dele, ótimo, maravilhoso. Não precisa nem ir atrás de outro. Mas não pode estar podre, né? Mas um único jogo... Não. Olha, acho que foi o tempo, viu? Que nego ferrava o ligamento do joelho. E não voltava mais legal, viu? A medicina tá muito evoluída hoje em dia, né? Essas cirurgias evoluíram muito, cara. Tomara. Evoluíram demais, né, Ale? Mudou muito, né? Não, antes o cara operava o joelho, ele tinha que fazer uma autópsia, né? Tá, o cara abre a canela inteira. Você pode pegar os caras que jogaram no passado, mesmo o Zico. Os caras têm. Parece que eles desceram sempre do cavalo, né? É. Eles vêm meio, né? Torta mesmo. Mas hoje em dia isso aí recupera não só a medicina, mas a fisioterapia, você já né? Fez, Ale? Fiz uma raspagem e o menisco, né? Sim. Artroscopia, então? É, e uma raspagem, mas daí também... Mas você fez uma raspagem no sexo, né? Porque o pessoal te conhece lá como virilha de Playmobil. Não, é isso, olha. Você é conhecido como virilha de Playmobil? Mas eu pelo menos já casei, né? Tem gente que ainda nem casou. Nossa! Deitado, mano. Taizinha curtiu essa. Apertou o coraçãozinho? Isso mostra, Alexandre Essa Oliveira, é pra você, que você Thaís. É um loser. Isso mostra que você é um loser, Alexandre Oliveira. Caiu um mito, a galera fala, pô, o Ale nunca vai casar, o Ale nunca vai casar, o Ale é do bang. Isso mostra que você é um frouxo. Não agora é isso. Você foi uma mistura de chefe Benedetti com Vieira. Não é isso. Não é isso. Peraí, chefe Benedetti com Vieira é um frouxo transarino? Não, não, só que transar, né? Ah, eu queria dizer. Na parte de trás. Queria dizer pra todo mundo que eu tô morto, mas não tô morto. Tem um bebê falando aí, ó. Ô, Juliano, quem é essa criança? Opa, é minha filha, mano, que tá aqui em casa. Ah, qual... sequestro bonito não, reconhecer, né? Qual o nome dela? Sophie. Ah, Sophie. Conta aí pra Sophie que o Jusilei tá fora da estreia do Paulistão por questões de documentação, viu? Então o Jusilei não joga. Ó, o Hudson, sortudo, hein? E o Anderson Martins e o Diego Souza também não vão participar. Não apareceram no bid, só o E o Tomás foi vendido. Foi vendido, está emprestado pro Red Bull, pro Campeonato Paulista. Red Bull. Você vai sentir muita falta, Juliano, do Tomás ou não? Ah, não, mano. Tomás, até que eu tinha botado uma fé quando ele chegou, por aquele jogo aqui contra o Palmeiras, né? Mas depois não mostrou muita coisa, não, mano. E outra notícia. E outra notícia também do São Paulo é que o São Paulo fez uma proposta aí pro Lugano assumir aí uma coordenadoria de futebol aí junto com o Ricardo Rocha, cara. Você é a favor? Os caras também estão inventando... É, tem bastante jogador agora trabalhando aí, mas eu sou a favor sim, mano. É? É, o Lugano é firmeza, mano. Ele merece alguma coisa ali dentro do São Paulo, mano. Ó, eu a respeito disso, é o seguinte, não, pro torcedor, é muito bacana pro torcedor ele pensar assim... Pô, tem o Lugano, o ídolo, o Ricardo Rocha, que não é ídolo, mas foi um dos cinco melhores, talvez um dos cinco melhores zagueiros que eu vi na história do São Paulo, jogando pro São Paulo. É, Ronaldão, Dario. Não, todo respeito ao Ronaldão, gente. O Ronaldão tá na história do São Paulo. Oscar, Dario, o Miranda. Miranda. Antônio Carlos. Ricardo Rocha. É que eu não quero ser injusto agora. Valber, não. Ah, eu Antônio colocaria Carlos. O Valber no meio. Eu colocaria o Valber. Jogava delivery. Valber. Cara, o que jogava o Valber, hein? Jogando, cara. Veja, pra mim, o Ricardo Rocha, ele muito mais futebol que o Lugano. Mas muito mais. Não dá nem pra sair, nem na comparação. Não é. Que essa nova geração... Não viu o Ricardo não Rocha. Não viu e fala assim, pô, quem é esse cara pra falar que o Ricardo Rocha é mais que o Lugano? Não vai entender. Não vai entender. Bom, então pro torcedor é bacana falar assim, olha, tá lá o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano. Bacana, etc e tal. Cara do São Paulo. Mas no dia a dia você tem que tomar atitudes. No dia a dia você tem debates de trabalho. E precisa ver se isso vai ser harmônico. Não é porque são ídolos da história do São Paulo que vai dar harmonia. Você falando, olha, o Ricardo Rocha e o Lugano. Então eles vão combinar. Olha, as pessoas acreditam muito na gente, então, olha, entre nós não podemos ter discordância. E pode acontecer discordância. E às vezes na discordância podem vir soluções e podem vir atritos. É verdade. Então, o importante não é saber, o Lugano tá lá, ok, o torcedor vai adorar essa história. Mas vai ser importante pro dia a dia? Não vai dar confronto? Não vão bater cabeça? Mas, é só pra não botar duas pessoas na mesma posição. Eu tava até falando com o chefe, o Santos fazia muito isso, né? É. Colocava ídolos, né? Pra cuidar do futebol, né? Então deu muito certo no Santos isso um tempo. Eu sei, Mota, mas assim, às vezes você tem que saber. E eu acho. Né? E se cada um preferir o Lugano que quiser um, o Ricardo Rocha outro, o Raí outro, né? Como é que faz? Quem decide? Não, quem decide tem que ser o Raí, que é o cara do futebol. O Raí é o cabeça. É o cara do futebol. Mas acho que o Raí, se tiver que contratar, vai ser inteligente de não colocar os dois atuando na mesma área. Sim. Não pode botar... Você delimita, né? Até onde um vai, até onde você vai. Exato. Ô, Juliano, grande abraço pra você, ótimo 2018, tá bom? Opa, valeu. Um beijo pra Sophie. É, posso mandar um abraço pro pessoal aqui, mano? Nossa, o WhatsApp bombando. Vai, manda aí, cara. Ó, o pessoal do VC, ó, o Dodô, o Leitão, o Luizinho, o Gentil, meu amigo Gentil, o Rafael aqui da Vila, o Rafael aqui da Pizzaria do Vlad. Sei. O Fábio Casagrande. Trabalhou comigo. Sei. O Emerson, liga aí direto, o Emerson, abraço pro Emerson. E é isso aí. Um abraço aí pra vocês. Um beijo aqui pra minha esposa e eu quero dizer que eu amo ela. Hoje vai dar uma salgada na pistola. A salgada. Salgada na pistola? Camarão, pistola. Que isso? Joga aquele salzinho por cima, o azeite. Tem mais uma Sofia. Mas quem vai salgar aí, pelo jeito? Que isso aí? Sim. Ela que vai deixar salgado. É verdade. Ó, então tá bom, cara. Boa salgada aí. Valeu, Juliano. Valeu, abraço pra você. Falou, valeu. Ele adora. Olha, ganhar tudo esse ano. Que vontade de ganhar tudo esse ano. gente vai começar com o Paulista só. Oh, mas vou te falar, se tiver nenhum desses, por exemplo, se tiver um assistente social ouvindo o programa agora, tira a guarda desse mané. Mas vou te falar, tá usando bem, né, droga, mano, na frente da filha. Olha, se vem um Gustavo Scarpa aí, vem um atacante aí, ou Carlos Eduardo aí, ou Giovanni, ou Marinho, pô, só fica faltando um lateral direito. Acho que o São Paulo entra assim e briga por título esse ano aí, cara. Olha, também acho. Um dos grandes empresários, o Márcio Rivelino, sabe nada. Um abraço, apesar pro de Márcio ter empresariado a Márcio, nada, sim. Márcio Rivelino. Coitado, apesar de ter empresariado por muito tempo o Muricy Ramalho, outros atletas. Manja nada. Sorte. Ele ainda fala atleta, né? Atletas, né, Márcio? Não manda nada. Não manja nada, nada. Tá, ele falou sorte. Assim. Ele falou bem. Falou bem. Falou o quê? Primeira bola dele. No Santos, punha os caras na base. Mas não eram grandes jogadores num cargo de protagonismo. Era mais pra cuidar na base, né? Sim. No máximo um Serginho Chulapa. Lima, ali. Serginho Chulapa. É, mas era assim, muito na base, né? E o Serginho Chulapa pra fazer aquele negócio de vestiário ali e tal. Era meio na miúda. O Ronaldo trabalhou uma época, né? Coutinho. É tudo na base, esses caras. Era tudo na base. E se dividiam lá na base. É. Não é não? Você acha que sobra? Oi, diga, mano. É, desculpa te interromper aí, mas você viu a nova camisa do Liverpool, cara? Você curtiu? Bacana, né? Bacana demais. Mas é verdade, mano, mesmo aquilo lá? Não é fake? Cara, eu não sei se for sensacional. Mesmo que seja fake, acho que eles deveriam adotar. É muito legal. A ideia foi boa, né? A ideia foi ótima. Fake, a ideia é sensacional. Que é a camisa do Liverpool, eles fizeram a camisa branca e na barra da camisa lá embaixo é como se fosse a faixa de pedestres e os Beatles atravessando. É a capa do disco do Beatles, né? Aí um dos principais álbuns. Aí a garotada. Todos os Beatles eram torcedores do Liverpool ou não, será? Mas eles são de divisão de Liverpool. Não importa, mas o time é da cidade, cacete. Você pega um paulista e torce pro Flamengo. E eles poderiam torcer pro Everton. Mas o time grande ali é o Liverpool. Mas, gente, a marca Beatles está acima de torcer pro time. Aí eu acho que também, viu, Marcão? Mas, por exemplo, você, se fizesse parte dos Beatles, por exemplo, e você não torcesse pro Liverpool, você gostaria que você estivesse na camisa? Tá morto, mas você tá na... Sei lá, qual que é o rival? Marcão, mas olha, o John Lennon não vai reclamar. O John Lennon não vai reclamar de nada. Esse não tem como. Mas tem a família. Não, mas não é. E tem um outro, qual que é o que morreu? Beatles, tem um outro que morreu, o George Harrison. Tá muito ligado à cidade, gente. O George Harrison. Mas não ao time, mas o time cidade. Ringo Starr. Muito ligado, não, Ringo Starr. Quem morreu? George Harrison morreu. George Harrison morreu. George Harrison morreu. E o Ringo Starr, outro dia, foi concedido o título de Sir. Sir. Pela Rainha da Inglaterra. Bateu com a espada no ombro dele. Ah, vocês me desculpem, mas se é pra fazer homenagem, então põe o fundo de quintal, não vai colocar o Beatles. Não, para, falou. Sinceramente. Você tá de brincadeira. Quem foi Beatles perto do fundo de quintal? Não. Aqui no Brasil, ninguém. Mano, acho que é muito mundo. Se fosse a camisa do Corinthians, quem que você queria colocar? Mano Sérgio. Olha, Motinha, eu acho que Bob Marley, cara. Bob Marley seria uma homenagem bacana. Com o Corinthians, São Paulo, apesar dele ter vestido a camisa do Santos. Pronta, né? Vai, Vieira, vai. Não, eu só tô comentando. Qual que é a graça aí, Vieira? Eu só tô comentando que o São Paulo copiou o Liverpool, ficou muito bom. Qual que é? Só que mudou a banda, não é os Beatles. Quem é? É o Village People. Que isso? Que é isso? Eu acho que aí é o Grêmio, velho. Ah, aí vai te catar. Eu acho que é o Grêmio. Serve pro Grêmio, né? É, digamos, o Pablo Vittar. Pro Grêmio, pro Inter, né? Não, pro Inter é o Pablo Vittar. O Inter é o Pablo Vittar, é. Ah, é. Olha, só lembrando a criançada e a garotada, Beatles é uma banda originária de Liverpool. Mas tem canal no YouTube, o Beatles, então eles não conhecem. Eles não conhecem. Porque se não tiver Beatles no YouTube. Eles nem sabem o que é. Se não tiver participação, se não tivesse capítulo dos Beatles na Galinha Pitadinha. Se não tivesse Beatles dentro do. Os japoneses mais recentes aí. Pokémon, caramba. Eles, os caras não sabem o que é Beatles e nem de onde veio. Ah, mas deve conhecer. É capaz de falar, Beatles é dos gringos, né? É aquele carrinho. Mas é possível que alguém não conheça. Não é possível, eu recebi a informação aqui, essa camisa do... Vai na minha, você acha que cara que tá cantando Vai Malandra, meu amigo, sabe de onde é Beatles, não sabe, Domenico? O cara sabe onde vai... Sabe, não sabe, Domenico. O cara sabe onde vai ser o próximo... Ó, o cara sabe... Faz aí, chefe. Tomar alguma coisa, né? O chefe é movido aí. Olha. Nós temos um chefe movido a álcool. Ele é total, na verdade, é total flex, né? Álcool e gasolina. Eu vi o chefe com aquele esparadrapo assim, no peitinho. Já fez esparadrapo. Vem para a fita isolante, meu. Fita isolante. Pra caramba. Olha, meu Deus. O chefe tem coragem de fazer uma foto assim? Ah, moto, dá licença, vai. Não fala mais comigo hoje. Ai, não se importava com nada, agora tá magoadinho. Todo nervosinho hoje. Ninguém pode falar, eu não ligo. Mas fala que é bom pra mim. Mas eu tô nervoso. Sabe por quê? Ah, a dona encrenca dele mandou mensagem. Ah, mandou? Hoje ela me mandou duas mensagens. Qual foi a primeira? Já estou com saudades, volta logo. Ah, e a segunda mensagem? São duas. Ela não sabe o que ela manda separadas as mensagens. Entendi. Diga, mano. Me chegou a informação aí que quem desenhou essa camisa aí foi um artista plástico português chamado Hugo Rocha. Isso. Não é ainda algo oficial, mas ganhou a rede. E pode ser que a diretoria do Liverpool até adote. Seria uma camisa comemorativa aí que ficaria bacana. Agora, ia ficar muito bonito. Tem um outro porém também, né? Eu compraria, né? Obrigado, Bruno Mendonça aí. Detentor da marca Beatles, precisa ver se o cara libera pra pôr na camisa. Exatamente. Você não pode fazer uma homenagem assim. Tem o Royal. A não ser, eu acho, a não ser. Tá escrito The Beatles, só tá os caras, não é? Não, tá. Tá patrocínio Master escrito Beatles. Ah, é? No lugar do patrocínio Master escrito Beatles. Eu não sei se tem uma questão de direito de imagem aí. Não, possivelmente. Ah, acho que vai, hein, Sombra? Ganha nada como um turuzinho, né? É. Pintou um turuzinho na mesa, gente. Véio, independente de qualquer coisa. Se molhar a mão do Paul McCartney, já vai, filho. Com a moeda ali fica tudo mais fácil. Tem vai, tudo ali, vai, cidade, né? Mano, o George Harrison não tem cara de Liverpool. Peraí, Liverpool. Tem tudo a ver com a cidade. Mas peraí, é justo o clube remunerar a banda. Liverpool. Fala, gente, mano. É justo o clube remunerar a banda. É uma marca própria. Eles não podem usar a marca sem pagar royalties pra quem de direito. Mas lá fora eles vão pagar. Não sei. Mas eu acho, Sombra, que vale a pena confeccionar essa camisa, porque vai vender pra caramba. Se é bem bolado, né, é bem bolado. Não. Se eu sou o detentor da marca Beatles, eu falo assim, pô, vamos fazer um negócio. Põe até pra vender. Claro. Paga royalties. Paga um royaltiesinho pra nós, é nós. Vambora. Paga royalties. E vambora. Quer vender pra caramba. É bom pra todo mundo. Vender pro mundo inteiro. Porra. Todo mundo compraria. Até os torcedores do Everton? Não, esses não. Esses não, acho, né? Só esse que... Porque, olha, vale a pena. É bonita, hein? Muito linda. Mas o maior clássico da Inglaterra é Liverpool e Manchester United, não é? É, o clássico da cidade é o Liverpool e Everton. O da cidade, mas o da Inglaterra... Não sei, posso estar enganado, não é? Liverpool. Porque são os maiores vencedores, né? Também. É, né? Campeonato inglês, né? É, mas você vê, o Liverpool. O Arsenal, apesar de ser grande também, tá um pouco atrás, né? É. Mas e o Manchester é versus enorme. O outro Manchester, não é? É, o Manchester é novo. Não é, mas é da cidade de Manchester. O derby de Manchester, né? Também é bem. O Manchester tem uma rivalidade entre eles. O Manchester, sim. Ele tem. O grande clássico é o Reds e Blues. E você vê o Liverpool. Mas que é eu lembro grande, que até, né, pô, há um tempo atrás, que eu digo assim, uns 10 anos, 15 anos atrás, era o Arsenal com o Manchester. Que era uma rivalidade. Porque o Arsenal teve muito bem durante muito tempo. O ouvinte que era brasileiro, que foi morar lá, que gostava do Arsenal. Ele entrou aqui, ligou aqui e falou dessa Arsene rivalidade. Arsene Wenger, nome dele. Não, ele entrou ao ouvinte, mas ele ouve. Mas ele ouve. O Arsene ouve. O menino entrou, Mota, entrou ele não fala várias português. Vezes, inclusive. Não entrou uma vez só agora, no ar aqui, não. Agora você vê, né, Domênico? O Liverpool, que é grande pra caramba, tem 5 Champions e não ganhou nenhum Mundial, né, cara? Ah, então quem, ao invés de fazer... O Liverpool é o Palmeiras da Inglaterra. Então, ao invés de homenagear o Beatles, tinha que jogar de verde. De todos. Ah, não. Mas nós temos um. Eu não, eu não falei nada, só fiz esse levantamento. Vocês não tem nenhum, nós temos um, filho. Olha, desculpa, como é verdade, Domênico. Você tá certo. Procura na história pra você ver. Segundo o site aqui. Olha na história aí, Domênico. Segundo o site gerenciado pelo Ali Oliveira da ESPN, tá aqui, ó. A maior rivalidade do futebol inglês é entre os dois maiores vencedores, Manchester United e Liverpool. Sim, 20 títulos nacionais dos Red Devils contra 18 dos Reds, que superam os adversários em número de Champions, 5-3. 5-3. Tá vendo? Tá vendo? Ale também é muito grande, hein? O Manchester United tem Mundial, Domênico? United? Você lembra de algum? Sei. Você não lembra? Sim, não saber. 99, não lembra? Se foi. Ah, é verdade. Caiu lá nesse trouxa aqui, Domênico. Nossa, esqueci, sabe como esqueci? Olha, esqueço essas coisas. Chefe Benedetti não vale nada. Cara. Que deitada que ele deu em você. Mas nós fomos pra lá. Nós fomos. Nós fomos pra lá. Sim. Perdemos de 1-0. Nós não fomos pra passar vergonha de 4, não. Isso aí não. Nós fomos pra balão, não. Viu? Não lembro. Eu também não lembro. Não lembro mais. Dois jogos, 12 gols. E o mais recente? Dois jogos, 12 gols. E um jogo prometido no Brasil. E um jogo prometido no Brasil. Foi cancelado. Chega. Cancelamos. Não, poxa. Revertemos em 9 milhões de euros. E eu não sei se já falaram aqui, mas o Palmeiras tá atrás de um zagueiro. Olha aí, o que você vai falar. Quem é o Marcão? trouxa. Se aguenta. Pra quem não tá assistindo, o Marcão tá se aguentando. Pra quem que é? Não, mano? O zagueiro que o Domênico falou, que o Alexandre também falou. Felipe Aguilar. Ah, é o... Ah, o Aguilar. Ah, é, né? Vocês foram sacanas comigo, porque quando o Ale falou... Aguilar ia dirigir, eu tava lendo, né, mano? Tipo, muitas notícias que chegam, né? Tem um brilho no celular. E eu brinquei com o nome do Aguilar, que só Aguilar eu lembrei de a dirigir. Só sim, isso, mas sim. Não lembrei do primeiro nome. Ah, nem eu ouço pegam, o que eu falo, no meu pé aí, ó. Fica tranquilo, quando eu estiver falando, mas pode ficar... Falei louca aí no Marcão, passa uma idade, você começa a já não lembrar de tudo. Ó, esse Marcão é vendido, hein, Domênico? Domênico tá precisando de... Tá vendo? O chefe é o desgraçado. Eu passei por isso agora também na lua de mel, Dudu, porque eu tomei aquele azulzinho. Aí a hora que eu vi aquilo um pouco armado, eu tomei um remédio pra memória pra lembrar o que eu fazia. Faz! Entendeu, não? Eu lembrava se você tinha tomado, não se tomou outro. Ai, isso, Deus verdade. Amado do céu, viu? Muito bem, muito bem. 2018 chegou e será mais um ano especial pro futebol. Pensando nisso, a LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar pros países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante pra Europa e mais 16 viagens pra Rússia. Isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, valendo qualquer produto, inclusive, é só se cadastrar no craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. E isso aí, ó, já está dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida tá batendo um bolão e você não vai ficar de fora, né? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Vamos lá agora, o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar, estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu no site semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Asdrubal! Meu nome é Leilão, acho que sou donado verdão. Se eu sair, o que vai acontecer? Porco volta para a Série B. Acabou? Também, pô. Puta coisa ridícula. Sensacional. Série B, nós vamos ganhar tudo que é coisa esse ano aí, ô trouxa. Peraí, olha, tem alguém ligando de uma zona de no guerra. No mínimo dois. Alô? Olha, é de Bagdá. Alô? Nossa. Alô? Amigo, você está no ar. Oi. Quem foi? Oh, não dá pra te ouvir, cara. É o Eli Natanael. Você tá... Nossa, onde, Natanael? Eu tô na estação Pinheiros, da CPTM. Estação Pinheiros da CPTM. Eu vou dizer uma coisa pra você, tá ruim a sua ligação, viu, meu velho? Rapaz, é o Wellington, é isso? Wellington Natanael. Eu só entendi Natanael. Wellington Natanael. Eu entendi Wesley Natanael. W-E-L-E-Y. É, tá ruim a ligação. Wesley Natanael. Wesley Natanael, olha, pra não ser injusto contigo, eu vou dar um presente pra você, um boné Estádio 97 Vista Aérea. Você vai ter 5 dias úteis. 5 dias, vai, bah, vamos ampliar esses dias aí, vai. 5 dias úteis pra retirar o seu boné. Porque tá impossível te ouvir direito. Você tá, entendeu, Natanael? Ok, tudo bem, então. Fazer o quê, né? Não, mas que não dá pra te ouvir direito, cara. Tá muito barulho aí. Tá ruim pra gente, pô, ouvir. Tudo bem. Tá bom? Você torce pra quê? Ó, você vem aí e dá um alô aqui com a gente no estúdio, no ar, tá bom? Valeu, obrigado. É que infelizmente, eu fico triste com essas coisas, mas é que infelizmente, gente, não dá pra entender nada, fica um barulhão. Quem tá em casa também não consegue entender, né? Um dos grandes amigos que eu tive no futsal, ele chamava Natanael. E ele era uma das pessoas também mais feias que a gente já viu. Uhum. É, parecia uma Coca-Cola de ponta cabeça. Parecia que ele tava do avesso. Você tá louco. E a gente ficou preocupado pra descobrir a origem desse nome. Natanael. Natanael. E aí a gente descobriu que, na verdade, o pai dele chamava Nael. E aí o pai dele participou do parto. O seu Nael, né? Participou do parto. Aí quando nasceu a criança, aí... A enfermeira veio e mostrou pra mãe e pro pai. Certo. A reação da mãe foi imediata. Chamou o seu Nael e falou: Mata Nael! Mata Nael! Não. Ele registrou. Mata Nael. Ah, entendi. E os pais que colocam o nome dos filhos das coisas que eles gostam pra caramba, velho? Tipo... Tinha um amigo meu que chamava Vaginaldo, velho. Não, não pode ser. Não pode ser. Vaginaldo. E o Bussunda? Bussunda? Mas ali era apelido, gente. Pera lá. Uma vez eu li Maria Mijardina Pinto. É. Que isso? É sério? Ah, vou ali dar uma mijardina e já volto. Não, gente. Não. É verdade. Pior é o cara que chama Caio Pinto. Aí ferrou. Ah, cai mesmo, viu? E tem? Né, tem, e tem? Que tem. Não é verdade? É verdade. É. E Kaiser, desse aqui, que vive no swing? É. Ah, o cara, ele chega a 100, não é que cai, chega a 100. Aí vai cair, velho. É, vai cair. Vai de aditivo, mostrar as bombas. Alô, cai. Vamos lá, que tem mais um ouvinte na linha. É, alô? Alô? Eita. Alô? Aperta aí o botão, ó. Uma zica. Ah, ei, olha, tá que zica, hein? Que zica. Ah, agora vai, alô? Alô? Quem fala? E aí, Dodô? Opa, e aí, quem é? Beleza, Renato. Renato do quê, Renatão? Renato Araújo Nascimento. Agora foi. Quantos anos, Renato? 3.8. 3.8? Isso. E o bairro? É Jardim Ruth, Dona Leste. Ruth. Jardim Ruth. Eu sou Raquel. É verdade. E imagina se essa Ruth não era a dona da quebrada toda lá. Tô indo à noite aí, pergunta pra mim. E o velhinho, o time? Ruth! O que é isso aí? Já tem a Ruth, já tem o da Lua, só falta a Raquel agora. Não, e hoje, Ale, olha aqui, especialmente hoje, o cabelo do Mota parece um chachim. Que olhar, isso? Cara. Eu falei ontem, mas ninguém percebeu. Que isso? Se jogar água, sai uma samambaia daí. Olha aí. Ele tá parecendo o Wilson do, que do isso? Tom Hanks. Tá lá. Bom, bom, falou. Dá uma, Michelin, dá uma regada aí, chefe. Ô, Michelin, se fecha aí. A sua aí, mano. Não tô falando com você hoje. O volume do rádio aí, quero falar com você. Amigo, abaixa o volume do rádio, por favor. Tá bom, Renato, qual que é o time, hein? É, vai Corinthians, Dodô. Vai pra Gastelha lá, o Renato. Ô, Renato, boa noite. Fala aí. Boa noite aí. Beleza, mano? Sem dinheiro. Tudo em paz, e você? Tranquilão, meu velho. Boa! Ô Renatão, o Coringão estreou ontem aí jogando pela Florida Cup contra o PSV, cara. Você assistiu o jogo? Assisti sim, mano. Do que você viu ali, cara? O que você viu de positivo e o que você viu de negativo? Cara, o primeiro tempo, como você disse, esse foi o nosso time titular, que eu espero que não, que espero que tenha mais algumas peças a chegar aí. Não achei que o Júnior Dutra foi... muito ruim, achei até que ele se esforçou bastante. O Casim, pelo amor de Deus. Não dá isso. O Romero jogou em pé, achei até que ele se esforçou bastante. Mas aquele negócio, cara, da pré-temporada lá, tá difícil de definir alguma coisa. Achei o Juninho Capixaba jogou bem. Agora o segundo tempo, não trocou tudo ali, não dá pra definir ninguém ali no segundo tempo. Pegou um moleque que jogou, se eu não me engano, na lateral direito. Eu não lembro o nome dele, jogou bem meia boca, assim. Então, assim, da reserva que a gente tem, cara, não dá pra tirar nada de positivo e falar, meu, esse moleque tem que assumir uma titularidade aí. Então, o Luca ficou chateado, cara. Um pouco mais, vamos ver. Mas, ó, o Luca, ele deu uma declaração aí falando que ele ficou chateado por não ter participado desse primeiro jogo do Corinthians, contra o PSV. E o Carille disse que ele vai ter uma chance agora contra o Rangers aí no próximo sábado. E aí, cara, você acha que o Luca, ele merece ficar no Coringão aí pelo campeonato que ele mostrou ali na Ponte Preta, pelo que ele apresentou no Campeonato Brasileiro? Ou você acha que ele tem que ser envolvido, como a diretoria do Corinthians tem buscado algumas situações para colocar ele num possível negócio com outro jogador? Olha, mano, vou te falar, cara, se ele tá no grupo hoje, eu acho que ele tem que atuar. Não sei porque realmente que ele não atuou pro PSV. O Carille tá insistindo em dar uma chance pro Casim, porque ele não tá errado nisso, né? Que é um cara que tá ali na reserva esperando uma oportunidade, mas o Casim não dá, cara, infelizmente. Poderia ter arriscado colocado ele aí junto com o Júnior Dutra. Já que colocou o Casim, Júnior Dutra e Romero, eu colocava ele aí. De repente colocava um pouquinho mais de potência ali no ataque. O moleque tá vindo de uma boa temporada na Ponte Preta, eu acho que ia ficar legal, viu, mano? Eu também acho, cara. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Com relação, por exemplo... Esse primeiro tempo aí, mano, nosso. Então, cara, não dá pra avaliar muito, porque o Corinthians ainda tá naquela fase de pré-temporada, né? Não dá pra exigir muito dos jogadores, porque É, o time europeu já tá naquele meio do campeonato, o cara já tá voando. O time sul-americano, ele tá naquela pausa do recesso do final do ano, então os caras estão voltando aos poucos. Do que eu vi, cara, eu também não achei ruim não o primeiro tempo, cara. O time do Corinthians ali não foi nada parecido com o time que conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas tá muito longe de ser uma porcaria também. Mas por falar em porcaria, a gente... Não vai falar não do conseguiu... Romero assim, não. Não. O Romero é um mito, inclusive. Me surpreendeu e muito, seu Alexandre Oliveira, o senhor não reparar uma falta grave que o senhor cometeu com o Romero durante todo o ano passado e não chamá-lo para entregar as alianças ali no seu casamento. Eu, na hora que entraram as alianças ali, eu pensei, falei, o Romero isso vai estar junto. Isso aí o homem tem que reconhecer quando ele erra. E eu acho que eu tenho humildade suficiente. Como era para entrar com a aliança na mão, não nos pés, eu acho que o Romero dava para fazer. Ia entregar direitinho. Se fosse para fazer embaixadinha, dominar, a gente já complicava para nós. Nossa, é um brincalhão, viu, Ale? Você devia ter realmente ter pedido desculpas pelo ano que o Romero fez ano passado. Verdade. Vou pedir. Tem que pedir desculpa pro time do Corinthians. Eu achei que o Ale, ele foi muito maldoso com o Romero, mas enfim. Eu faço vários elogios pro rapaz. Melhor jogador do mundo sem bola. Melhor volante pela beirada. Isso aí você não reconhece, né, seu maldito? Vai te catar, rapaz. Ô, mano, pega no pé do cara. Diga só. Eu sei que vocês estão falando de Corinthians, vai voltar a falar de Corinthians, é óbvio. Mas só um ouvinte que voltou um assunto passado aqui, que foi de nossa curiosidade. O Vitor Micelli. O John Lennon era. Ah, o Vitor me segue também. Te segue? Também. No Instagram? Legal. Vitor me segue. Aí, o Lennon era torcedor do Newcastle. Aí, ó, tá vendo? O George Harrison torcia pro Liverpool. O Paul torce pro Everton. E o Ringo Starr torce pro Arsenal. Tá vendo? O Ringo não tinha cara de Liverpense, mano. Não tinha. Liverpense, velho. Eu sou Liverpense. Vocês se sentiriam à vontade não torcendo pro Liverpool de estar lá estampado na camisa do Liverpool? Ah, eu não sou fanático pelos quatro times aqui de São Paulo. Então... Tem 0,25 de cada um. Mas vem cá, eu sei que não tem nem cabimento isso, mas é só um paralelo. Tranquilo. Se quisessem botar lá uma homenagem ao Estádio 97 na barra da camisa de qualquer clube, com todo mundo, pode pôr do Corinthians, Palmeiras, claro. Do São, não tô nem aí. Você tá falando isso é uma homenagem ao... Você tá falando de uma pessoa, você tá falando de uma instituição. Você tá fazendo uma homenagem Beatles a... Beatles é uma instituição. É um grupo a homenagem. Claro. Eu não vi outra, problema. Cara, a banda Beatles... Ela é a maior coisa que já passou por Liverpool. Sim. A banda Beatles é maior do que a cidade. Porra, em termos de representatividade dentro da Inglaterra. Não tem a dúvida. É claro. Então seria uma homenagem. Não tem que ficar misturando. Mas vamos para outro clube. Saindo de Liverpool, vamos ao Centelha. Vai pro inferno. Ô, Renato. Vai pra lá, mano. Ô, Renato, começamos o ano aí contra o PSV e terminaremos o ano contra o PSG no Mundial de Clubes. Momento! O bagulho vai ser louco, hein, mano? O bagulho vai ser louco. Groselha mesmo. Deixa os antes se rasgarem aí, mano. Tudo inveja, cara. O Zante tá pirando aí com o Coringão. Mas, ô Renato, na boa, cara, a diretoria do Coringão não tá dando mole aí pra contratar jogadores, mano. O Henrique Dourado aí tá se oferecendo pro Corinthians, já baixou a alcinha. Mostrou a diretoria do Corinthians aí tá louco, mano. Os caras tão fazendo docinho, olha, tá muito caro, olha, não sei. O cara tá até curtindo foto do Corinthians aí no Instagram, mano. Não paga nem o telhado, quer contratar o Dourado. Nossa! Não, e é o que você falou, cara. Se a gente perder tempo e ficar nesse negócio, vamos esperar pra ver e tal. Outro time vai contratar, cara. E a gente vai perder mais um atacante aí que pode fazer uma diferença pra gente aí na frente. Sabe que a gente precisa, na verdade, de um matador, de um atacante ali. E o Dourado é o que tem pra hoje, cara. Eu tô contigo nessa daí, cara. E digo mais. A diretoria do Corinthians aí que tá contando moeda pra fazer investimento em contratações, se deixar escapar o Dourado, cara, o resto que tinham em mente ali, o Wagner Love ou qualquer outro jogador aí, Diego Tardelli, vai custar muito mais caro do que o investimento que fariam na contratação do Dourado. Então se a diretoria do Corinthians continuar fazendo docinho, aí daqui a pouco perde o jogador, aí eu quero ver qual investimento que eles farão. Aí vamos voltar a conversar com o Trelles. Vai correr atrás de não sei quem, né? Porque não tem nem a altura do Coringão pra jogar, tirando ali Messi, Neymar, Romero. Ah, ninguém dá pra jogar ali na aí, frente, ó, pra se, gente, né, velho? Se perder o Dourado, só vai conseguir pescar um baiacu no máximo, hein? Agora, eu como corintiano, eu posso falar, vocês estão muito antes, você, o Mano, o ouvinte. Muito. Porque eu acho que com Chiesa, né, que tá no... Chiesa, não, o Vitória? Não. O Vitória. O... Casim, ah, Romero. É pior que isso. Nossa, senhora, bem pior, bem pior. Eu acho que não tem pra ninguém. Não tem que se preocupar com o ataque. Pra mim, Casim, tem que Romero, pensar nas outras posições. Outras o ataque posições. Tá garantido, aí pelo amor de Deus, aí gente. É matador, rapaz. Aí, é aí coisa eu já linda. Li que o... É ataque internacional. Scarpa, o São Paulo tá mais próximo do Scarpa também. Você lê todo dia, você lê uma informação diferente sobre esse Scarpa também. Esse aí, Scarpa então, quarta. Mano, mas com relação ao Scarpa. É, o staff dele, a informação que eu tenho é que gostaria de colocar o jogador no Corinthians pelo fato do Corinthians estar na Libertadores. Só que pro Fluminense, a proposta do São Paulo seria mais atrativa porque envolve um montante financeiro e três jogadores também, como o Corinthians também ofereceu. É, você gostaria de ter o Scarpa nesse meio campo do Corinthians ou você acha que o Corinthians ele tem outras necessidades que não seja o meia? Não, cara, eu acho que deveria pegar o Scarpa também. A gente vai disputar uma Libertadores, tem o Brasileirão de novo aí. Tem que buscar o Scarpa também e ajudar muito no nosso meio de campo. Entendeu? Ano passado a gente deu sorte com o Clayton, que entrou bem no lugar do Jadson. Mas, de repente, um jogador nosso desse aí se machuca, cara. O que a gente vai colocar a sorte não acompanha todo ano, né, velho? Sim, é, então, concordo. Exatamente. Aí se você tem um jogador de qualidade aí no meio, pelo amor de Deus. Não dá pra ficar acreditando que todo ano vai dar certo essa fórmula, né, velho? Ah, colocou os caras, o cara conseguiu treinar bem e vai embora, né? Até porque é Libertadores, né? Toda hora. E é Libertadores. Não, mas imagina esse meio campo aqui, cara. O Carille, inclusive, alternou lá a forma do Corinthians jogar. Imagina lá, Gabriel, aí você tem lá Romero, Scarpa, Rodriguinho e Clayson. E na frente você tem lá o nosso querido Henrique Dourado. É, o time ia ser batido mesmo na América Eita, do Sul. Eita! É, o time ia ser batido, hein? Tá se rasgando de novo aí. Eita! Que medo da gente. Eita, mano. Não, mas o time do Corinthians também. Ele fica forte, Motinha. O time do Corinthians ele volta a ficar com muita força. Isso mas é verdade, isso... Motinha. Ô, mano. Ano passado vocês olhavam pra gente e tremiam de medo de enfrentar a gente. Fala a verdade. Ah, vai te catar aqui, treme o quê, rapaz? É verdade. Fala, Motinha. Ninguém treme pra vocês, não, velho. Coringão, São Paulo e Corinthians. Ô, vocês têm que comer muita farinha pra chegar onde São Paulo chegou. Olha, ô, Renato, a sua ligação não agrada mais. Tchau. Ah, vai, Motinha. Vamos continuar. Ô, falou demais. Motinha, para de falar mentira, mano. E o Marcão aí ficavam aí todo. Aqui, para, vai. Nunca tive medo. Concordo contigo. Ô, Renato, eles sabiam que ia enfrentar o Corinthians, eles começavam a fazer cocô mole, mano. Que nojo! Hora da janta. Os caras sabem que vão enfrentar o Corinthians, os caras têm que ser nojento. Que nojo! Ô, Renato, um abraço pra você, ótimo 2018, viu? Ô, Sombra, pra nós, cara. Que Deus ilumine vocês aí, que esse ano começou bem pra caramba de novo. E... Ô, Vieira, você é gay? Mas tá. Essa véia. Você ainda tem essa dúvida? Pergunta redundante, hein, Renato? Você sabe ninguém resposta, mais duvida, velho. Não, tá certo. Ô, Sombra, ainda tem a do... promoção do McDonald's? Hoje não. Não. Acho que essa semana tranquilo. Não temos, tá nós bom? Estamos em reforma. Maravilha, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal rapidão. É, banda? Diga. Mandar um chupa pro Brito, pro Gaúcho, pro Fê Barba. Parabéns pra galera toda do futebol, do futebol sagrado, dos operários lá. Falar que é o Renato complexo, Gaúcho, né? Que tá mandando. É, quando os caras saírem, os caras vão te matar. Então tá bom. É nóis, abraço pra vocês aí. Falou, Renato. Valeu. Valeu, cara, abraço. Até mais. Abração. Vamos ao segundo ouvinte no momento Sem Parar. Sem Parar, aproveite as suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida. Sem Parar, vamos toca lá. As drobal. Assassinar o português. Assim veio a mula do Mota que não sabe escrever. Tem o QI de uma porta de goleiro. Se diz que já foi professor, tá, mas não sabe ao menos ler. Nossa, só fala asneira e muita groselha. De futebol, sabe menos que um ET. Vamos jogar o Motinha lá fora com uma bacia. De capim pra ele comer. Ô, que é escorinha agora? Com uma bacia de capim pra ele comer. O Marcos tá aí. O Marcos, é nóis. Isso é muito Adoniran, cara. Ah, é. Nossa, você adora. Alô, quem fala? Abaixa o volume. Alô, você que está na linha, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Tira do Viva Voz. Oi, qual é o seu nome? Leonardo Augusto de Souza. Ó, Leonardo, que cara, velho. De primeira, meu. Truco? All-in. E... Amigão, quantos anos você tem? Não, cara. Que isso? O cara tá emocionado, ué. Deixa ele ficar emocionado. É a primeira vez que ele vai falar com o Vieira gay. Primeira vez, é o chupa-mano, né? É a primeira vez? Ah, pro inferno. Primeira vez, chupa-mano! Aê! Chupa-mano, Mênico, fala aquilo que tava guardado. Desde você. Mas de novo o call center da Leiloca já tá ligando aí de novo? Pô, esses caras devem estar ganhando 10 contos. Tô falando, velho. A Leiloca abriu os cofres logo cedo, tá? Agora contratou um call center pra ficar ligando pro Estádio 97. Vocês estão de brincadeira, todo dia, velho. Impressionante, 2-3, velho. Cadê o Domênico pra falar com o parmeirense? Com o Leonardo. Tomando café. Tomando café. Café, porra, café, porra, velho. Café. Nossa, ele fica muito elétrico. Pior que ele saiu faz tempo e o Alê depois... Não foi limpar o Dodô, né? Não. Vocês falaram da Leiloca? Acabou de falar, tocou o celular dele, saiu. E essa informação aí, Leonardo, que o Palmeiras poderia estar contratando aquele Pabon que jogou no São Paulo. Quer dizer, mentira. Jogou não, apareceu aqui 3 meses e foi embora. Ah, isso é ruim. É ruim. Nossa. Não, ruim. Mas, ô, Leonardo, o Palmeiras fez um treino aberto e teve, pelo acompanhamento da imprensa, o time em tese titular, ensaiado aí, é esse aqui. Fernando Praz, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Luan e Diogo Barbosa. Meio de campo com Felipe Melo, Tietê e Lucas Lima. Aquela linha mais avançada vai de Keno, Dudu e o Borja de centroavante. É bom isso aí? Você gostou desse rascunho inicial aí? Olha, Samuel, me agrada bastante, viu? É, o Praz ali, tirando o Praz, né? Botando com o Jailton, né? O Felipe Melo é aquela coisa, né? Se ele parar de falar muito, porque futebol ele tem pra jogar, né? No Palmeiras, aqui no Brasil e tudo, né? Melhorando a postura dele dentro de campo. E vamos ver se o Lucas Lima vai jogar bola, né? Ô, Leonardo, olha, o nosso torresminho de estimação entrou no estúdio. Quem? Que isso? Leonardo, tudo bem, meu? O Dodô deu uma saída pra falar com a Leiloca e não acompanhou aqui a notícia. Nossa, que louco. O rascunho do Roger, como time titular, pra inclusive fazer um amistoso contra o Atibaia. Sim. É o seguinte, Fernando Praz, goleiro. Sim. Concorda? Concordo. Tá bom. Claro. Marcos Rocha, lateral. Ah, isso é. Zaga, Antônio Carlos e Luan. É, já mudou o Dracena, né? Mas Dracena saiu desse aí, mano. Porque o Dracena, vocês viram eu falando no começo do programa aqui, que ele vai ter um tratamento especial. Não aguenta o pique não, todo. Não, ele vai ter um tratamento especial de começo de ano pra ele. Por isso que ele vai jogar. Pré-temporada melhor. Não. O Dracena continua. Vai ser que nem menstruação, vai aparecer uma vez por mês. Que isso! E a gente chega atrasado. Aí preocupa, hein? Quando atrasa, preocupa. Mas quem é Antônio Carlos? Sim. Antônio Carlos e Luan. E Luan. Aí Diogo Barbosa, Diogo, né? Barbosa. Tá. Meio de campo aí que tá tenso. Cabeça da área ali. Volante. Que onde tá isso aí? Ouve. Vai. Felipe Melo. Certo. Segundo volante, Tietê. Me colocou Tietê? Colocou Tietê. Aí, pelo que tá aparecendo aqui, o meia mais centralizado, aquela ligação com os homens Lucas da frente. Lima. É o 10. Lucas Lima. Falso 10. É porque vocês não ouviram também, talvez, tá vendo? Você fica tirando sarro, Marcão. É, tá vendo? O senhor mesmo aí. Eu! Que falou que eu não ouvi lá o tal do Aguilar. Vai entrar onde o Aguilar aí? O Aguilar vai entrar... Eu falei aqui que o Moisés. E o Dracena estavam passando por um tratamento especial de começo de ano. Por isso que não tá aí o Moisés. Tá certo. E se ele tivesse, onde ele estaria? No lugar do Tietê. Tá. E continuando... Caindo pela direita, fazendo aquela linha de três ali, ao lado do meio ponta, meio meia caindo pelo lado. Certo. Keno. Muito bem. Centroavante, Borja. Borja e Dudu do outro lado. E Dudu do outro lado. Esse é o time, amigão. Belo time do Menezes. Bom time. Que belo time, muito hein, muito bom time. Mas o Pabon vai entrar no lugar de Keno. No mínimo chefe. 2 títulos, tô achando. É verdade, chefe. Vem na pode minha. Pode anotar, Bar. Ô, chefe, vem comigo. Que isso, chefe? Olha aqui, ó. Tô entrando na loucura dele aqui. Chefe, presta atenção. Tô achando que vai ganhar 2 títulos esse ano. Eu vou fazer o seguinte. Pera. Eu vou inaugurar aqui. O Verdão vai ganhar 2 títulos esse ano. Vou inaugurar aqui. Bocha e mais algum. O busão do bem do Dodô. Vem pro busão. Busão. Vem pro meu busão. O Ale já tá entrando. O Ale já tá lá. O cobrador do busão. É o bumbuzão. Busão. Primeiro porque eu sou seu fã. Obrigado, Ale. E faço muito gosto do seu bumbuzão. Com a minha própria mãe, Dona Ivone. Rony. E você tem 25% de... Como assim, Ale? Chama ele de papai. Chama ele de papai. Papi. Assim, pode chamar. Segundo Dodô, que... você tá matando não, não ali. Não tem idade pra isso, mas vamos lá. Você tá matando ali, Dodô? Não, mas eu tenho o maior respeito pela mãe do Ale. Sempre com respeito. Sempre com respeito. Beijo, né? Não, que beijo. Beijo no rosto. Além do busão, eu tô organizando aquele carnaval gostoso do Dodô, né? Atrás do Olha, que é isso? Não, é porque o pessoal quer que fechar o carnaval com você. O Gatuno do Rádio, que vai ter o carnaval isso, do Gatuno do Rádio. Como vou mostrar, que é o vou mostrar. Atrás do Dodô só não que vai isso? Quem já morreu. E eu tô vivo, hein? Vem comigo. Ó, o chefe já tá entrando no busão. Não, eu tinha entendido bumbuzão. Não, bus. Tá, vai. Então, assim, pra ficar mais moderno. É a do Jair, pra ficar mais bonito. Então, vamos lá. Eu vou ser o comandante do avião do Dodô. Porque o Palmeiras vai voar. Dá uma segurada aí, Domênico. Não. O Leonardo que tá aí, o nosso amigo, já sabe, ele já tá no avião. Já. Tá ou não tá, Leonardo? Tô no avião já. Então vem pro avião do Dodô. Vamos todo mundo entrando. Pode vir no avião. Quem você vai ser zoado? Mas ó, vou falar uma coisa. Não vem no avião do Dodô antes de começar o campeonato. Não vai ser zoado. Dodô, é verdade. Só que tem que entrar no avião. É verdade que além do avião, você chegou também a dar um jatinho pra Leiloca? Olha aí, que fome. Puxa saca. Puxa saca. Puxa saca. Puxa, a motinha trouxe um lanche do McDonald's pro... nem babou, nem nada. Sombra, hein? Mas o Ale também trouxe a sobremesa do McDonald's. Nossa! Puxa saco! Vocês estão parecendo aqueles alunos que estão precisando de nota e ficam entregando maçã. O chefe merece tudo. Obrigado, Mota. Obrigado. Eu acho que isso... Eu sou o chefe, não. O Vieira desceu e foi buscar o lanche do McDonald's. E o Ale trouxe uma torta do McDonald's. Ah, olha, eu vou falar um negócio, vocês são muito puxa saco, velho. Sem comentários, Ale. Mas a minha mulher, quer dizer, meu homem, me deixa eu ir pra qualquer lugar. Que homem que você não tem, ninguém te quer, mano. Agora, é o seguinte, eu acho isso sacanagem. O que é Vieira tava com... Fala isso. Ele não quer assumir a autoria. O quê? Ele fala, o time reserva do Palmeiras é melhor do que o titular do Santos. Olha só. Você não falou isso, não. Você não falou isso, não. Aqui nos bastidores. Não falou. Aqui, peraí. Não falou. Mas então vou ler. Então vou ler o time reserva. Escala ou reserva, Sombra? Escala ou reserva, você vê que é melhor. Vamos comparar. Vamos comparar um a um. Escala reserva. Vamos lá. Vai. Isso é sujeira, hein? Jailson, ó, já é melhor. Ah, é melhor que o Vanderlei. Pelo amor de Deus, já vou embora agora. Eu vou embora agora. Você não vai. Você não pode falar que o Vanderlei é melhor. Não, é muito melhor. Não é que é melhor, é muito melhor. Vanderlei é melhor. Pelo amor de Deus. O que é, Ale? Acho que você pode até achar melhor. Jailson não perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro, meu amigo. Ele não jogou. Vai, 1 a 0 jogou. Vai. É, lateral direito, Mike versus Daniel Guedes. Daniel Guedes ou Vitor Ferraz, qualquer um. Bem melhor que esse Mike, pelo amor de Deus. Você tá brincando? Vitor Ferraz é melhor. Pelo amor de Deus, Domênico, você é muito fanático. Vitor Ferraz é melhor que o Mike. Goleiro empatou. Mas aí não, esses não empatou nada. 2x0. 2x0. Que 2x0. Giana, lateral direito. É pior que o Vitor Ferraz. Giana, lateral direito. Pior que o Vitor Ferraz. Já é ruim. Ah, ganha nada. Giana, lateral direito. Domênico, dá uma segurada aí. Gente, eu tô lendo aqui o time reserva que treinou hoje. Mas não é porque ele tá aí. É porque o Jean tá machucado. Mas o Jean é o lateral. Você não sabe se vai voltar manco? Não, não sei. Eu não sei. Pode voltar com a perna mais curta. O nosso reserva é melhor que o seu. A zaga reserva do Palmeiras. Tá de brincadeira, né? Que o Santos. Emerson Santos e Juninho. Ah, não! Pega que é a zaga de vocês. Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Não, senhora, David Braz. Não, Gustavo Henrique voltou. Voltou. Hoje é titular, mas é o time do Santos pro campeonato. Vamos lá. 3x1, vai. 3x1. Ele pode pôr 3-1. Tudo bem, mesmo assim eu acho melhor ainda. O Juninho é melhor que o David Braz. Peraí, 3-1, não entendi o 3-1. 4-0 pro Santos. Ale Oliver. 4-0. Pode tirar o David Braz, pode colocar o Jean Palmeiras. Não, mas não vou tirar. Se for o Jean Palmeiras, tá 3-1 pro Santos. Mas não vou tirar, não. 4-0. 4-0. 4-0 pro Santos. O Ale não tem pendências pra ti. Não. Então deixa o Ale fazer o julgamento. Ale, Jailson e Vladimir. Vanderlei. Vanderlei. Poderia ser o Vladimir também. Vanderlei. Vamos lá. Vai contando aí quanto dá pra cá. Vai. Lateral direita, Daniel Guedes versus Mike. Puta vida. Não é o Vitor Ferraz? Pera aí, o Vitor Ferraz tá jogando. Não entendi. Por que o Daniel Guedes? Porque o Jair Ventura treinou com o Daniel Guedes lá no time titular. Porque nós temos elenco, amigo. Nós temos elenco. Pode escolher o Mike. Do Vitor Ferraz. Mike, 1-1. Nossa, Ale, como você é mentiroso, né, Ale? Antônio Carlos e Luan versus Lucas Veríssimo e David Braz. Pra mim são 2 pontos pro Santos aí. 2 pontos pro Santos. 3-1. Beleza. Você pôs o David Braz. Lateral esquerda. Romário. É o Romário versus Vitor Luiz. Vitor Luiz. Por quê? Vitor Luiz. É porque você nunca viu o Romário jogar. O Vitor Luiz do Botafogo jogou bola. Tudo bem. Você tá de brincadeira. Conta pra cá, conta lá. 3-2. Estamos na frente, na frente. Mas você tem que jogar titular com titular, gente. Vocês estão jogando o time reserva com reserva? Proposta. Não, não, não. Proposta. Porque o Vieira falou. Não, o Vieira falou o seguinte: pode ver que o reserva do Palmeiras deve ser melhor que o titular do Santos. E o Vieira pode vir no busão, no avião do Dodô, se quiser, viu? Então, ele não tem coragem de se manifestar e falar: fala lá. Pode catar seus bem-vindos. Fala mesmo, não tô aí. Eu não falei nada. 3-2 pra nós. Não, pro Santos. Você é santista? 3-2 pro Santos. Vamos lá. Cabeça de área. Agora nós vamos dar um baile. Ah, vai. Alisson no Santos. Alisson. Alisson no Santos. E pelo Palmeiras. Vamos ganhar tudo agora. Thiago Santos. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, né? Ale! Pelo amor de Deus! Vai! Eu não gosto de nenhum dos dois. Mas o Alisson é mais jogador. Mas o Alisson voltou bem. Lógico, você tá louco, Thiago. Claro. Santos, você tá louco. Você é muito fanático. Você é muito fanático, Domênico. Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira. 4-2 pro Santos. Não, segundo volante. Segundo volante. É o confronto Tietê versus Renato. Aí não dá. Não, né? Mas o Tietê tá no titular. Ah, no titular. Então é Renato versus Bruno Henrique. Renatinho, embora eu acho que já tenha. Já tá mais cansado, mas é mais jogador. Já foi, então dá. Não, mas o Tietê tá no titular. Ah, no titular. Então é Renato versus Bruno Henrique. Renatinho, embora eu acho que já tenha. Já tá mais cansado, mas é mais jogador. Já foi, então é não, mais jogador. O Henrique não jogou quem bem, tá é mais jogador. Quem tá definindo o voto é a Ale Oliveira. 5-2. 5-2. 5-2. Estão vendidos, hein, Ale? Então só um. Só preciso ganhar mais um. Vai entrar no meu avião, mas nem ferrando. Vamos lá. Quem que é o meia lá do. O meia de ligação do Santos? Cittadini. Não. Jean Mota. Jean Mota é titular. Não, é o Vecchio que tá escalado. É o Vecchio que tá escalado. É o Vecchio que tá escalado. Não é minha opção. Temos o Moisés. É o que treinou no time reserva. Dá a segurada aí, Vecchio versus Michel Bastos. Nossa senhora, ganhamos! Não, pera um pouquinho. O Vecchio arrumou briga com todo mundo. O Michel Bastos não fez um ano bom no Palmeiras, melhor do que ele jogou no São Paulo. Mas aí, como tá difícil de desempatar, eu vou pela carreira e aí eu vou de Michel Bastos. Michel Bastos, 5-3. Sei. Vamos lá. Agora, quem que é o cara que cai pela ponta direita do Santos? Fala que a função ele meia pela ponta. Você nem ele teoricamente, sabe. Copete. Ele que treinou. Não é pela esquerda? Não, esquerda é o Bruno Henrique. Copete. Nossa, Bruno Henrique. Copete versus... Guerra. Não, que guerra, quem tá caindo pelo lado aqui do Palmeiras, aqui nesse caso, é o Iorra. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Por que, pelo amor de Deus? Iorra, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quem jogou? Então, porque é grosso. Iorra, desculpa, fiz como grosso. Anula a última, fiz uma comparação errada. O meia de ligação aqui no reserva do Palmeiras não é o Bastos. Ah. É o Guerra. Então é melhor, é melhor. Aí eu voto. Eu voto no Guerra. Já empatamos. Então continua. Então agora é Copete. Não muda nada. Copete. Certo? Certo. Sim. E Michel Bastos. Versus Johan. Johan. Ixi, mano. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai. Empatou. O Johan fez 3 gols no São Paulo ano passado. Empatou. Vamos pra ponta esquerda, então. Continua. Aí é o Bastos versus o Bruno Henrique. Ai, acho que o Bastos, hein? Acho que é Bastos. Aí, eu acho que é o Bruno Henrique. Aí ganhou. Então, 6-4 e falta o centroavante. O William. Quem versou? Eduardo Sassi. Você não é brincadeira. Já pode pôr ponto pra nós aí. Não, quem treinou foi o Rodrigão. Você tá de brincadeira. Quem treinou? É Davidson e Rodrigão. você falar. Não, quero que você fale. Não, mano. Falou que foi o Daverson. Quem treinou foi o Daverson. Mas peraí, vocês estão pondo um time aí que não é um time reserva do Palmeiras. Que treinou hoje. E o Luchas também não é titular. É o que treinou pelo Palmeiras contra o que treinou reserva com o titular do Santos. Mas o que o Vieira falou ali é que o reserva com o Palmeiras, não que treinou. O reserva é melhor que o titular. Mas a gente só pode pegar esses... E quase empatou aí, não é isso? Não, 6-5. 6-5. A gente tem que tomar por base, ok. Mas quem ganhou? Mas eu quero ouvir da sua boca. Quem ganhou? Aqui nessa comparação desse que jogou mal, o Palmeiras tem muito mais time. Não, tá, tudo bem, mas quem ganhou? Tem o Jean que ganharia. Não, mas quem ganhou? O William Bigode ganharia. É, não dá. Não, mas quem ganhou? Moisés não tá aí. Então, mas quem ganhou? Olha, você vê, ele tem razão. Parabéns, Vieira. Se for pegar o time reserva do Verdão, você não responde. É melhor que o time dele. Tá, mas na comparação que a gente fez, quem ganhou? Quem ganhou na comparação que a gente fez? É, nós ganhamos. 6-5, meu senhor. Agora, Vieira, você é o autor da brincadeira. É, trouxa, né? O autor da brincadeira. Você como gremista, se você torcesse pra um time de São Paulo, você escolhia esse time reserva do Palmeiras ou o time titular do Santos pra disputar o campeonato? Reserva do Palmeiras. Vem, paga a pau, né? Se quiser, eu vou ser bem sincero, a escada está sua, sem sacanagem, subir no avião do Dodô. É reforçada essa escada aí. Hoje, o que eu gostaria no meu time pro banco? Ah, pronto, pro banco. É verdade, Vanderlei no banco do Marcelo Grosso. Só também. E o Bruno Henrique, que aí o Bruno Henrique seria titular. Acabou. Ué, você quer que eu fale a escalação do Grêmio aqui? Ah, nossa, é ótimo. Acabou. Não, é ruim. É ruim. Mas eu li o Cortez, Fernandinho. Já o Verdão, você pode quando você queria. Fala aí, do Verdão. O Madson do Vasco. É ótimo. Ué, é ótimo. E do Verdão, e do Verdão? Você queria quantos aí? É, deve ter uns 4, 5. Tá aí do reserva? É, vai. Do reserva não paga pau do Palmeiras. Não, o Guerra, o Guerra. Do reserva, reserva. O Guerra, o Guerra. O Guerra cabe em qualquer time. E o Jailson, você não queria pra reserva do coisa também? No, do, ah, do, ah, reserva, é, não então, titular. Amiga, titular. Por isso não. Que eu falei que é empate, que vocês colocaram um ponto pro Santos aí, que vocês ganharam. Não, mas é, né? Bem melhor. É bem melhor. Leonardo. Oi. Deu 6-5 o Santos. Deu 6-5 na opinião do Ale. Mas olha, é um embate. Ele não para, ele não para. Reserva do Palmeiras. Como não para? Acabou, você perdeu, assume. Não perdi, não perdi. São os dois títulos já, um a menos já. Na opinião do Alê, eu reserva do Alê, hein? O Alê simboliza a imparcialidade. É, Patrão, é os caras pegando reserva do Palmeiras e tá quase empatando o com o time do Santos. Mas tomaram o couro, vocês tomaram o couro. A conclusão do Vieira é que se tiver um clássico no Campeonato Paulista, vocês podem jogar com reserva que vai ganhar do Santos. Vai perder de 6-5. Pelo menos vai lá ter um ganho de 1-0. O Alê simboliza a imparcialidade. É meio que a Suíça. Então, Domênico, você tem um machão, então antes de começar o campeonato, já tá tudo apostado, Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras aqui até o final do ano. Vai, Dodô. A gente decide depois. Tá apostado. Você quer apostar comigo todos os todos? Santos e Palmeiras, sim. Posso falar, Dodô? Você vai... Peça o que quiser, meu amigo. Não, vai comer paella. Nossa, não vai. Vai, só paga mais porcaria aí. Eu quero ir no McDonald's. Tem segundo. E o RG tá comigo. Coitado. Não, o RG não. Vai ter que cantar o hino do adversário. Sambando, okay. Que nem no casamento. No ar, sambando não, né? Eu canto. Eu já cantei do Tricolor. Fazendo a dancinha do chefe Benedetti. Mas assim, mas vai esperar. Ah, sem saia. Mas aí tem que sair como? É um pro jogo. Pro perder um jogo, paga a aposta. Perder outro, paga a aposta. Não, é assim. Não é assim. É a soma do ano inteiro? É a soma do ano inteiro. Como assim? Empate vale um ponto, vitória 3 pontos, com gols pró e saldo de gol. Tá. Mas só entre Palmeiras e Santos? Só. Mas a aposta é entre vocês. Não sei, Domênico. Ganhei. Vem comigo, vem. Dá uma segurada aí. Já plantei um negocinho lá. Olha o Leonardo aí, coitado. Leonardo, diz aí, Leonardo. Pode apostar, Dodô. Apostar, fica na sua aí. Apostado, se quiser, tá apostado nesse formato aí, eu ganho vai tudo. Vai cantar o hino. O campeão da Copa do Brasil é com o time reserva. Vamos ganhar, filho. Vai cantar conversa. O hino e vai fazer a dancinha tá, vai chefe e dança com biquíni de fita isolante. Você tá louco? É. Chefe, ó, então no fim do ano... Vai, malandra. Vai, só de cantar o hino do Sanja... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode apostar. Eu vou te mandar a letra já pra você ir treinando. Só tem uma coisa a te dizer, chefe. No fim do ano você tá dançando de novo. É, vai dançar legal. Ô, Leonardo, vamos ver. Ô, cara, um grande abraço aí, obrigado pela audiência. Ótimo 2018 pra você. Obrigado, bom 2018 pra vocês também. É, gostaria só de mandar um abraço aí pra galera do SIP, pro pessoal que trabalhou comigo lá, o Vitão, o Caneio, Chino e Magrão, que escuta vocês aí também diariamente. Boa! E que vocês são rodas aí, continuam com o trabalho aí que é do caramba. Boa, valeu, cara. Muito obrigado, viu? Diga, valeu, Maurício. Obrigado. Valeu, Leonardo. Obrigado pela audiência aí também. O Scarpa tá conseguindo uma liminar agora, viu, Sombra? Parece que saiu uma liminar aí a favor do Scarpa aí pra ele poder se desvincular do Fluminense. Ih, ó, aquele mandado de segurança lá. Ei. Eu vou pegar mais informações aqui, mas me veio informação de que o Scarpa aí conseguiu a liminar. Ah, entendi. Vamos ver então o que vai acontecer. Eu acho... Mais um Zeca na vida do futebol, né? Não, depende, né, mano? Precisa ver, porque o Zeca é aquela questão da liminar, mas quem levar tem que pagar. É, lá na frente vai se ferrar, né? É, então precisa ver. Então, no... cada caso mas é um caso, assim, né? Mas arriscaria, mano. É claro, são casos distintos, mas o propósito é o mesmo. É um jogador que está rescindindo o contrato de forma unilateral e possivelmente se houver um desdobramento lá na frente, algum... pelo menos interessado na situação, ou o jogador, ou o clube que o contratar futuramente, vai ter que arcar com o valor. Não sei como é que vai ser a situação do Scarpa, mas tudo indica que será parecida com a do Zeca. Será vai que os ser clubes os dois, vão né, começar... É complicado, Motinha, porque que clube agora vai começar a querer negociar com o Scarpa, sendo que existe esse litígio? Então, quando liberar também, todo mundo vai querer, né, mano? Tem que ler o que diz a liminar. Entendeu? Tem que ver o que diz a liminar. Se é como o Mano disse, é que recebeu a informação de que pode ter saído a liminar em prol do Scarpa, né, cara? Então tem que ver isso aí, cara. Tem que ver a decisão do juiz. Não é mesmo? E o outro caso, Sombra, também aí é o Wagner Love, né? Que embarcou aí pra Turquia aí também pra pedir pros turcos liberarem ele pra ele assinar com o Flamengo. Esse é um sarrista também. Eu não sei se vocês comentaram. Vocês comentaram aí. Eu dei algumas saídas aqui do estúdio. Vocês comentaram sobre o Heitor, que tá afim de jogar no Brasil? Vocês falaram? O Heitor? O empresário dele liberou o empresário pra abrir negociações com os times brasileiros. E que foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras parece que não quis o Ale. Porque já tem o Heitor brasileiro, que é o Daverson, né? Ô, Dodô, e você viu? Tá brincando. E além do Heitor, você viu o Lucas Barrios, cara, que rodou aí, saiu do Grêmio, né? Vai jogar no Argentino Júnior, cara. Você tá brincando. Argentino Júnior. Porra, velho. Ele voltou pro time de... Ah, vai do vice-campeão mundial pro Argentino Júnior. O time que revelou ele, cara. Então é pra encerrar a carreira, legal. Quantos anos tem mais? Então, não sei, cara, mas... Tá velho. Quando ele viveu o Oliver, o sedutor, nas pegadinhas do João Kleber... Tava muito bem. Ah, meu Deus. Mas o Barrios não é tão velho assim, hein? Será que não? Ô, Marcão. Diga. É uma coisa que a gente não soube dizer, né, nos últimos dias. Ou vocês disseram, eu não prestei atenção, né? O Maidana... foi pro Atlético emprestado, mas ele renovou com São Paulo. Sim. Até junho de 2019. Sim. Mas provavelmente o Atlético vá exercer o direito de compra nele, viu, Sombra? Eu já não sei se tem uma cláusula aí e tal. Igual o Hudson. Provavelmente. Você fala muito do Oliver, né? Você tem amizade com ele, não? Tenho, porque... O mano é amigo do Oliver. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Essa é boa. Somos verdade. O Oliver treina na AK2. É amigo do mano. Eles fazem xixi cruzado no vestiário. Nada, pô, ele trabalha também no Hot Bar lá, que é um barzinho de swing também. É sério, cara. Ele tem uma carreira extensa. O Bar conhece. Ele tava aqui na rádio no mês passado, veio falar com o Marcão. Quem? O Oliver. O Oliver subiu aí pra pegar as encomendas. Olha aí. Oxi. Atenção, o caso Scarpa. O Fluminense recebeu, segundo o site Netflu, recebeu uma má notícia nesta quinta-feira. Depois do zagueiro Henrique conseguir a rescisão, foi a vez de Scarpa. O atleta entrou com mandado de segurança e conseguiu liberação do clube. O tricolor tentará caçar a liminar. Então, realmente saiu a liminar. Aí, olha. Você acha que vai longe isso aí, Sombra? Veja bem, o clube vai tentar caçar a liminar, né? O Santos tentou caçar a liminar do Zeca e não conseguiu caçar. Não conseguiu. Mas... da Justiça do Trabalho, mas o contrato ainda tá vigente. Então, por isso que o Zeca não assinou com ninguém. Entendi. O clube que for atrás tem que assumir o BO, né? A bucha depois, não tenha dúvida. O cara fala, vamos arriscar. Do Santos ainda você pode até escapar. Do advogado Fluminense, você não escapa. Ele é duro, hein, chefe? São vários advogados ali, viu? Diga, mano. Com relação a essa situação aí, Sombra, é complicado, porque o jogador, ele ganha perante a Justiça o direito de se desvincular do clube para poder trabalhar em outro. Sim. Mas aí tem aquele lance do contrato. Claro. Porque ele ainda está vigente. Existe uma multa rescisória, tanto no contrato do Zeca quanto no contrato do Gustavo Scarpa. Entendi. Se amanhã a justiça entende que aquele, por mais que ele tenha pedido aí esse desligamento e a justiça concedeu, mas entende que o clube ele tinha razão, aí o jogador é obrigado aí a pagar aquela multa rescisória porque quanto ele rompeu que é? O contrato. Ô, mano, 50... você sabe a do Scarpa? Ah, não, quanto do Scarpa é? Não sei. Do Scarpa também não tem informação não, multa ótima, rescisória? Mas é muita grana. Mas olha, Zeca são 50 grana. Milhões. Se existia algo dizendo que ele tava mais perto de São Paulo, acho que agora ele fica um pouco mais longe. Será? Só palpite, cara. Só mas palpite. Por que, Sombra? Mas já então, tá o acordo do São Paulo era com o Fluminense, mas, né? Mano, na moral, é que nem a gente tava falando... Tá arranhando o Raí lá, Sombra. De repente ele tava tentando... É, reunião do Raí. O staff lá também. Do Fluminense, daí. O staff do Corinthians também estava tentando... o staff do Scarpa, aliás, estava tentando uma aproximação com o Corinthians em função de jogar Libertadores. Mas, gente, se ele estiver livre, você acha que não vai para um clube da Europa, cara? O Scarpa tem não boa vai, não tem Europa. Proposta, filhão. Não, problema não tem proposta, né? Ah, mas até esse o final é do mês a janela tá aberta, mano. Mas essa não é a principal janela. O Scarpa, ele não vive o um bom momento hoje. Tá na cara mas que é uma contratação pontual, mano. Não, mas acha, não, não é a principal janela. E tá na cara não, que os empresários dele, se tivessem também a possibilidade tá de escolher onde colocar pra jogar, não eles vão ninguém. Colocar num clube que tá na Libertadores. Independente de ser o Corinthians ou qualquer outro, pode ser o Grêmio, pode ser Sim. o Flamengo, pode ser qualquer outro. Mas os empresários vão tentar colocar num clube que tem uma visibilidade hoje maior por causa da Libertadores. Né? Ô Ale, porque o fato é que... clima ele não tem mais pra jogar lá não. no Fluminense. Certeza. Fato. Não, esquece. Nem você acha que joga onde, Ale? O Fluminense não tem dinheiro pra cê pagar. Você tem um achômetro aí, que você acha? Ó, ele já esteve muito próximo do Palmeiras, muito próximo. É, porque só depender do Roger lá, né? Mas e... não deu certo, né? É, na verdade o Palmeiras fez a melhor proposta pro Fluminense, que era pagar salário de três jogadores. É isso mesmo. E aí o Fluminense tava muito entusiasmado, ele também... Mas aí, no final das contas, os jogadores não quiseram ir. E o aí... Roger Guedes era um, né? É o Roger que não quis ir, né? Roger Guedes era um. Esse nível de negociação, o Fluminense não encontra mais. Então, por isso que a coisa também... O São Paulo chegou a oferecer dois, três jogadores lá? Mas não pagando salário, né? Não pagando salário, não pagando, né? Salário, ah, não pagando. Né? Porque e caras... eles precisam disso, né? Ninguém quer ir pro Fluminense hoje com as notícias que estão chegando. Porque sabe que não vai receber. Que os caras não estão recebendo, tá todo mundo processando. E aí, Ale, como é que fica? Ah, eu acho que ele pode vir pro São Paulo, sim. Eu acho que ele tem um caminho São Paulo aberto. Vai dar o Cavalieri também entrou? E o Raí vai ter... O Raí vai ter essa reunião. Mas o caso do Diego Cavalieri é chato, né? Como é que eles fizeram com o Diego, né? Mas acho que por e-mail lá o bagulho, não foi isso aí? Tá fora, não queremos acho que mais tem contar atletas com o jogador. Aí, tem atletas aí do Fluminense que vão processar o Diego. Acabou de nem falar no lado do trabalhista, por danos morais. Pode ser. O Henrique não tava nesse bolo aí? Sim. Marquinhos. O Scarpa não. Marquinho, mas o Diego Cavalieri, Marquinhos que tava na Roma, né? É. O Henrique. Os maiores salários eles têm que tirar do clube, não tem jeito. É verdade. Bom, vamos trazer o terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias, sua vida sem parar. Toca, Asdrúbal! Olá, pro inferno. Prefere pedreiro. Que é isso? Essa é boa, bichona do Marcão. Essa é maravilhosa, olha lá. Sonha. Aquele sonho. Ah, não. Sempre com o vaqueiro. O vaqueiro? Vaqueiro? Não, você tá louco. Ele gosta de ordenhar uma, rapaz. Pelas ruas onde andas, onde mamam todos nós. Tem fetiche por carteiros, marombeiros e avós. Teu desejo sempre é homem. Olha o moto, Marco. Talvez anão. Não vem de o Ale tá indo no embarque, porque os caras estão empurrando ele. Não é porque ele quer, não. Ele é magrinho perto dos dois ali. Homens na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a paciência do teu curso de mulher. Eu não tocaria mais essa música. Direto da Vila Maria, uma gazela que quer amar. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Roupa nova, amigo. Morra! Boa, maravilhoso esse som. Tocador também é um vendido, porque dos outros ele só toca a estrofe. A minha é a música inteira. Mas com a voz do Domênio ficou legal, Alô. Né, velho? No final. Alô? Abaixa o volume. Amigo, já, abaixa já o volume. Começa a baixar o troço aí. Alô? Abaixa o volume. Alô? Do Viva Voz. Fala, alô, Katsu. Ela tá ouvindo pela internet, ó. Porra, vou dizer. É ET, velho. O cara tá na música ainda lá. Olha lá. Vai, vai pra outro, vai. Tchau, tá alto, hein? Tchau. Ah, é pro saco. Mas ô Domênico, sim, só passar a informação aqui rapidinho. Ah, diga, mano. É, a multa do Gustavo Scarpa beira os 40 milhões de reais. É, bem perto do. O Zeca são 50. Uma paulada, hein? Porra. Mas e aí, como que funciona 40 isso? 40 milhões, se alguém pagar, pra lá, se tirar unilateralmente, só pagando a multa. Senão então, tem que fazer acordo. E o contrato vai até quando, caso, mano, dele? É o caso com o Scarpa, se não me engano, acho que ele tem mais dois anos com o Fluminense de contrato. Dois ou três. Você ou pagaria, seja, ele, mano, pode ir pra outro clube, mas é, ele recebeu os atrasados, etc. Mas amanhã ele tem que pagar, o clube que pegá-lo tem que pagar? Isso. Olha, acontece, é praticamente a situação do Zeca. É aquele negócio, o contrato ele, exato, continua teoricamente aí em litígio. O contrato de futebol ele tem. Ele tem aí, ele tem, por exemplo, talvez a liberação para ele escolher onde ele quer trabalhar, porque ele não vive num regime de escravidão. Mas o contrato continua sendo analisado, porque o clube lá na frente, ele vai, inclusive porque essa sombra não é uma decisão definitiva, é liminar, né? Isso. Então, olha, mano, quem contratar vai segurar o rojão. Um importante empresário do segmento futebolístico disse o seguinte, certo? Se o Fluminense ganhar a causa, porque foi dada agora uma decisão liminar. Isso. Depois vai ter uma audiência. Que aí é que a. Em primeira instância, ok? Que pode até haver recurso. Mas, ok. Mas se ganhar a causa. O Fluminense vai tentar derrubar essa liminar agora, ok? Vai tentar. Tá. Mas vai ter audiência em abril. E aí? Então, se o Fluminense ganhar, o Scarpa fica impedido de jogar e ele tem que pagar a multa do caso. Quem paga é o jogador. O clube milhões? Não. O que eu acho que aconteceu no caso do Flamengo é que o Flamengo, né, ficou com medo, talvez, de ser um devedor solidário, alguma coisa. É, assim. Porque aí o cara, quando vai fazer a transação, ele fala assim, ó, se eu tomar a pemba, quem paga é você, beleza? É o acordo que o jogador vai fazer. Acho que o jogador vai fazer. Você acha que o jogador fala assim, não, beleza, clube, vou tirar 50 milhões e pagar mesmo? Não, o clube que vai pagar. Fiador, no caso. Exatamente. Acho que isso ainda vai demorar pra resolver. É, não é assim, e agora cara, a pergunta, rapaz, que vai jogar onde, então? Porque no Scarpa vale 40 milhões? Scarpa vale? Ah, eu não acho que vale não, Motinha. Sei lá, ele é um jogador promissor, mas é só promissor por enquanto, né? Mas eu gosto dele. Não, turma, vale 40 milhões? Ah, aqui não dá pra saber muito bem, o mercado é tão louco, que é difícil você falar, né, de dinheiro, é muita grana. Mas eu acredito no Scarpa, eu acho que é bom jogador. Não, também acho que é bom jogador. Eu acho que ele consegue reverter isso aí. Nossa, ele encaixaria em quase todos os times futuro, como uma luva. Eu também acho. Bom, ele mas é novo, né? É novo? Então, esse amigo tem? Nosso. Então, 23. Não mais que é isso. É novo. Pô. Então, você esse empresário disse aqui, olha, depois, né? Pela justiça, o clube que pegar não entra no processo. Aí é o jogador que pode... Mas é, é aquela negociação, né? Um de gaveta, né? É. O cara... Bom, vamos lá pro telefone. É o terceiro ouvinte assume aqui no momento sem parar. A gente já chamou uma vez, não atendeu. Alô? Não acredito. Opa, baixa o volume, irmão. Oh. Gustavo Scarpa tem 24 anos. Aí, falei. Quem fala? Colocar a Viva Voz aqui, tô no trânsito. Não, tira do Viva Voz, não é colocar. É. Alô? Opa, quem é? Alô? Quem é? Oi, é o Mauro que tá falando. Fala, Mauro, tudo bem, meu? Olá, tudo bem, Dudu? Beleza, Mauro do quê? Mauro Roberto Correia. Correia, quantos anos você tem, Mauro? Eu tenho 4.1, patrão. 4.1. Ah, é verdade. Marcão, e o bairro, qual que é o bairro que você mora? Eu sou da cidade de Líder, mas cresci na Vila Matilde. Tem um monte Vila de Matilde. Fã de vocês aí. Vila Matilde. Ah, Vila Matilde. É. E o time? Ah, eu sou o único trimundial do Brasil, né? São Paulo Futebol Clube, chupa. Eu quando era criança, eu pulava muito Mauro. Muito Mauro. Que é isso? Nossa, que é isso? Se enterraram o RG. O problema é cair do Mauro. É RG que tá passeando com o Dino essa hora. Ô, Mauro. Foi levar o Dino pra tosar. A gente tava falando aqui agora do Iago Maidana aí, que foi lá pro Atlético Mineiro aí. Outra coisa, Sombra, a gente não ouviu falar mais da renovação do Éder Militão, né, cara? Que pé que tá isso aí, será? Será que já renovaram? Ainda não? Não faço ideia. Sabe alguma coisa ali? Tá tudo escondido. Não, pelo história que eu sei, o Militão, o staff do Militão não tem interesse em renovar o contrato. Eu, se fosse o Dorival Júnior, com o aval do presidente do São Paulo, eu mandaria de volta pra Cutia, cara. Porque é o seguinte, ele tem mais um ano de contrato com o São Paulo, se ele tá fazendo esse doce aí, tá nessa galinhagem aí pra renovar, fala assim, bacana, é o seguinte, você vai ficar 6 meses lá em Cutia, daqui 6 meses eu quero ver se a Juventus... Perna fina. Quero ver se a Juventus vai estar de olho no seu futebol ainda. E daqui um ano, vamos ver se alguém vai lembrar quem é Éder Militão. Porque esses concordo. Moleques aí são uns ingratos, viu, Mauro? Ah, e tem outros, né, nessa situação. Vários da base aí também tá rolando aí uma viu? Confusão. Sempre tem tá, isso mas aí. Com o São Paulo, ultimamente, tá demais. Ah, hein, mas, não, é um mas absurdo, o São Paulo... Né, pô, tá todo mundo debandando tá a hora que quer, do jeito que quer. Não é assim, é brincadeira, cara. Tá parecendo a casa da Maria Joana. Mas, não, não é assim, não. Porque o Davi Neres ficou... Davi não é assim também. Para. Desde o caso do cara. Não, é isso. Ficou. O Davi de Brasil, o Davi de Brasil. Mas é muito fácil botar a responsabilidade no jogador. Eu acho que o maior culpado dessa história é a direção. Sim, direção. Vai direção. Subir. Tá aqui, errado. Você não sobe, você não vai aparecer com o mundo inteiro. Se a gente não amarrar aqui. Ah, a direção renova o contrato. Aí tem a causa do desespero, né, Ale? Como assim causa do de desespero? Para, o moto, o som. Peraí. Mas aí vai ficar no coração. Que isso aí? Eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Que isso? Aí vem o desespero. Agora tem a turma do pagode aqui, velho. Nossa, mas todo mundo é pagodeiro aqui, aqui pô. É a turma do pagode. Todo mundo não, não me coloca não, né? Você gosta de que tipo de música? Aí? Eu não, eu não tava. Você não tava. Quem tava cantando eu aí? Eu falei do não, desespero do São Paulo. O Vieira eu não. O Ale e o Vieira. Não, não, não, não me marcou dele não. E o Xaxim também tava. Dele nesse gênero, não. Mas o Xaxim tava cantando sim. Deus amado, hein? O jogador, cara, até 18 anos, se eu não me engano, até 20 anos, ele só pode assinar contrato por até 3 anos, não é isso? Aos sei, 16 Marcão. Anos, ele assina o primeiro contrato profissional, o qual só pode ter uma duração de 3 anos. Ah, então, é? Ah. Aí, e aí, antes disso, renova. 5 anos depois só depois renova. De 18. É isso. Ah. Então, aí o moleque com 18... O Militão deve ter o quê? 19 anos agora? Começa a estourar, né? No então, time. 19 e acaba o contrato. Aí, não, mas é que você faz? Você não coloca o moleque? Você vai esperar dar 19 anos? Mas, cara, desculpa. O novo contrato. Eu vou te dar um exemplo. O Santos sobe um monte de moleque da base. Ele só sobe depois que renova por 5 anos. Mas não segura lá. Então, mas dá. O Santos é, já pagou. O primeiro contrato é 3 anos. Tudo bem, mas o Santos já pagou inúmeros jogadores 5 anos mas de contrato que não estourou. No meio do contrato de 3, você não pode renovar. Claro que cinco. Pode. Antes de subir, você tem que fazer você isso. Entendeu? O Santos faz isso. Você estende que faz. É, claro que sim. Então, quando tem 3 anos, completou um ano e meio, que o menino vai estar com os seus 17 anos e meio. Você vai lá e compra. Meu, ó, amigão, na moral, então, Domênico. Você quer subir pra base? Vamos renovar aqui, ó. Pá. Mas na moral, você e o Ale tem razão. A direção é mas culpada, isso independe, filho. Mas isso independe, Domênico. Sabe por quê? Porque a Juventus da Itália, que tá de olho no Militão, você acha que ela tá de olho nesse ano que o Militão jogou pelo São Paulo? Já tá de olho na base, cara. Você entendeu? O moleque joga a categoria de base. Mas aí você vai cobrar, pelo menos. Você vai cobrar. É normal, é normal. O que é anormal, o São Paulo não tem multa, exatamente. Esse é o anormal. Ô Marcão, vou te dar dois exemplos. E o Mota também é normal. O Santos acabou de subir dois moleques chamados, um chama Yuri Alberto e um chama Rodrigo. Ninguém sabe se realmente vai virar ou não. Renovou 5 anos de contrato com os dois. Antes de subir pro profissional, renovou. Senão não sobe, é, cara. Senão, tá certo. Agora, se vai vingar ou não... A gente mas só vai saber depois, é mas se vingar e alguém quiser comprar, porque vai ter muita coisa. A diretoria que tem que cuidar disso, claro. Coisa, o staff do jogador já tá sabendo que a Juventus da Itália tá em cima dele. Aí numa dessas eles falam, não, beleza, você quer renovar o contrato? Eu quero 150 pau pro meu atleta de 18 anos, você renovaria? É aí... Não, é uma negociação, isso mas é eu concordo. Um isso é um jogo. É uma jogo, negociação. Né? O Gabriel Jesus aconteceu isso. Aconteceu. Ele chegou lá no, na direção mas do Palmeiras e falou, recebeu uma proposta. Mão de uma porcentagem. Isso. Né? Recebeu uma proposta do São Paulo, vou pro São Paulo. Não, não vai. Não, eu quero tanto de salário. Isso. Ah, não é porque você ainda não explodiu, você não é ninguém. Isso. Ah, então faz o seguinte, me dá tanto por cento aí dos do meus direitos isso. Federativos. E ele ficou Palmeiras com, deu. Acho que 30, né? É, por aí. É. Mas esse é o jogo. E aí quando vende por 100 milhões, o cara pega a grana. É isso aí. De 120 ficou com 70. A verdade é que o São Paulo joga muito mal esse jogo. Essa que é a verdade. Jogou já uma época boa, hein? O jogador querer sair para um time importante do futebol europeu, um time importante da Europa, querer o jogador... Pra mim faz parte do jogo. Faz parte, porque hein? O que tá errado é o São Paulo não lucrar com isso. Mas olha, na moral... O primeiro contrato, mano, o Marcão, é de 3 anos. Sim. Mas ele pode ser estendido quando o atleta fizer 17 ou 18 anos. Aí, ah, 17, isso aí, então. É isso aí, não, mas eu acho que assim, ó, pelo staff do Militão, poderia ter um pouco de bom senso e falar assim, ó, o seguinte, a gente vai renovar, mas com uma cláusula, se chegar o valor X... Num time que eu achar interessante, a gente quer ser negociado. Ok, mas fazer o que ele tá fazendo é a puta de uma molecagem. Mas quem não tinha que fazer isso não era o São Paulo, isso que eu tô te perguntando. Então, tem que propor isso aí ao São Paulo. Você é muito clubista, Marcão. O São Paulo deixou o cara aflorar sem antes ter uma garantia. Oh, isso, então, você dá a chamegada antes e depois joga. E foi parecido, aí o moleque, era, sabe aí você é? Pega o moleque, bota numa vitrine dessa, que então, São Paulo, e, cadê, e aí agora o moleque vai usar e isso. E cadê aí, a gratidão? Porque quando o Militão chegou. Ah, gratidão, mãe, Marcão. O Ronaldinho Gaúcho que fez o com o Grêmio. Então era um moleque ranhento que chegou lá em Cotia. Palmeiras. Ale, e meus amigos. O Palmeiras era craque em fazer sombra. Lembra do Iucinho? Lateral direito? Sim, sim. Ele surgiu, o Palmeiras subiu ele e tinha um contrato de porcaria de contrato que fizeram aí. São Paulo veio e pegou ele. Uma ramelada de todos foi o Gaúcho. São Paulo veio e pegou o rapaz. Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho deu um chapéu no Grêmio. Olha, o próprio David Braz, que era da categoria de base Palmeiras. Aconteceu igual, foi embora, Flamengo. Quanto que o Grêmio ganhou com o Gaúcho? Não, ele ganhou depois, né? Depois ele ganhou. Ganhou como? Por todas as vendas do São Paulo voltou atrás, retrocedeu aí. Mauro! Oi! Como você tá vendo esse início de trabalho do Raí, cara? Olha, eu tô gostando, ele tá fazendo a... Pena que ele não conseguiu segurar o Hernanes, né? Eu gostaria muito que o Hernanes ficasse. Mas, infelizmente, a má administração considerada lá atrás do São Paulo está capengando aí já faz uns 5, 6 anos. É, eu, como São Paulino, torci para cair, para ter reestruturação. Juro para você. Torceu para cair? Torci para cair, para ter uma reestruturação, porque está muito difícil. Esse papo eu não concordo. É verdade, mano. Meu Deus do céu, Motinha. Mas todo ano assim, parece o Flamengo. Parece o Flamengo todo ano para lutar para não cair. Então, esse ano que deu uma melhorada. Esse ano a gente torce para cair. Aí no ano que vem renova tudo. Vamos fazer assim. Não. Eu tô vendo aí o que aconteceu. Vasco, Botafogo. Mas é o que eu falei, Mauro. Alguns programas atrás. É, eu acho que é assim, cara, o Leco aí, ano retrasado, aliás, quando ele assumiu o lugar da presidência no lugar do Aidar, eu acho que ele deu muita cabeçada e fez muita coisa errada. Mas assim, agora você aprende com os seus erros, cara. Olha, acho que esse ano, pelo menos, o trabalho começou bem feito. Eu tenho uma informação aqui, é o seguinte, que o São Paulo, desde o meio do ano passado, tenta a renovação com o Militão. E ele não acertou, ok? Certo. Desde o meio do ano passado. Ele não quer, o Militão não quer. Mas olha qual. Mas olha só. Porque, aí você fala, então por que deixou jogar? Aí eu vou até entender. Por incompetência. Por falta de opção. Por falta de opção e incompetência das últimas gestões do São Paulo. Porque exatamente. Porque você. Tanto lateral direito que não servia. Porque ele se deu bem na lateral direita. É. Ok? Sim. Aí falar assim, porra, olha, o cara improvisado, volante zagueiro improvisado na lateral direita, resolveu o nosso problema pra ajudar a não cair. Jogou então, melhor que dois laterais de função. Então acabou tendo que escalar o cara. Por extrema necessidade. Essa necessidade aconteceu por incompetência das últimas gestões, que não foram capazes de acertar ali o esquema defensivo do São Paulo. Então acabou tendo que jogar. O que acontece? Então, assim, eu até acho que foi com o tempo devido. Mas não deveria ter deixado jogar. Agora, pela necessidade de não cair, né? Se você tivesse com o Bufarini ali na direita, ia cair. Lascado. Todo gol do São Paulo, ela nascia ali. Tem uma informação da lateral direita pro São Paulo. São Paulo não desistiu do Vitor Ferraz. Isso, mas o Jair Ventura quer contar com ele, né? Então, o Santos não tá querendo vender, mas semana que vem o Gustavo Vieira vai ter uma reunião com o staff do Vitor aí, mas o Santos não tá querendo vender, porque não é nem proposta de trocar jogador, nada. O São Paulo quer comprar o Vitor Ferraz. Sim. E o Santos tá negando, mas porque... Na moral, eu acho, cara, que é um jogador importante pro elenco. Eu acho que o Hudson, ele fez um belo no Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Eu acho que no meio de campo do São Paulo ali ele não joga, nem no lugar do Petros, nem no lugar do Jusilei. De repente, cara, ele chegou a jogar no São Paulo como um lateral direito. Ah, pode. Hudson, pode ser uma opção. Eu acho que pode ser uma opção. Militão é Cotia, velho. Dorival! Cotia. Ô, Dorival, peraí, vamos acorda conversar. Aí, velho. Dorival, a gente teve uns papos através do rádio aqui, que eu falava e você provavelmente estava ouvindo. Sim. É, no ano passado. Eu vou falar de novo com você, Dorival. Deixa eu falar um negócio pra você. O Militão não quer renovar. Ele tem que ficar no máximo é banco. Made in Cotia. O Hudson voltou e falou, quero ficar aqui. Prestigiou São Paulo. Então o Hudson tem que jogar no lugar do Militão. Sim. Você entendeu? Claro. Tem que jogar no lugar do Militão, Dorival. Manda o Militão de volta pra Cotia. Militão em Cotia. Projeto Militão em Cotia já, Dorival. Agora. Mas vocês acham que o jogador tá tão errado assim? O cara tem a ambição dele. Ô, Domênico, o cara quer estar na Libertadores. Verdade. Verdade. O cara quer viajar, o cara tem ambições. Agora ambição, tá jogando ambição. Aí. O cara quer viajar. Para, jogar em Penápolis, irmão. Se tinha que ser Cuba, o Brasil tinha que ser Cuba, não podia deixar sair. Os moleques agora estão defendendo. Ele acha tudo. Aliás, não, eu tô vendo o ponto de vista do atleta. Nossa, eu tô falando que eu concordo com ele. Eu tô dizendo que o atleta deve pensar assim. Ele vê, por exemplo, ele liga pro Dudu, o Dudu fala, pô, vou estar na Libertadores. Ele liga lá pro Romero, o Romero fala, me too. Fala besteira. Fala, Ele liga lá pro Vitor Ferraz, o Vitor Ferraz falou, tamo capenga, mas tamo lá. A tua avó agora, por exemplo, ele liga pro companheiro de clube dele, liga pro Petros, fala, Petros, o que você vai fazer sábado? Ele fala, vou pra Penápolis. Ó, vai te catar, velho. Uma informação aqui, né, que é o seguinte, cara. Muito, tem muito cara aí. Por exemplo, o Militão, pelo que foi sabendo aí, quem que empresaria ele não é do meio, entendeu? Não é cara de ponta. E uma outra informação que eu tenho é que eu falo assim, cara de ponta mesmo, os negros de ponta, eles se amarram com o clube, falam assim, não, fica tranquilo que a gente vai ficar. Mesmo porque o cara não tem um atleta só. Não tem ele tem vários. Sim. Então quando você tem um só, aquela tua mina de ouro, o cara não tá nem aí. Ele não tem outro no clube, ele não tem outro pra amanhã, ele não teve um ontem. É a galinha de ovo de ouro do cara. Só aquilo ali. É. Fiquei sabendo que o João Schmidt, pra renovar com São Paulo, queria 300 pau por mês. É isso que eu falei pro Domênico. Precisa ver na hora de renovar, porque assim, a Juventus, cara, não tá querendo contratar o Militão pelo que ele fez ano passado. Não. Já tava de olho já desde a base. É verdade. Então, numa dessa, na hora de renovar, o cara fala assim: beleza, eu quero 150 pau pro meu atleta. Viu, Mauro? Projeto Militão em Cotia, hein? Pode dormir no mesmo quarto que ficou aquele lá, o Clemente lá. Clemente Rodrigues. Clemente Rodrigues. Nossa, vai ficar batendo a cabeça na parede. Nossa, já que fica fazendo doce, já dá uma queimada. É verdade. Tem outros pra ir pra lá. Mauro, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ô, eu que agradeço a atenção aí. Parabéns pelo programa. Acompanho vocês há um bom tempo, anos. Só hoje consegui fazer a ligação pela primeira vez. Começou bem 2018, hein, Mauro? Feliz ano novo aí. Agora o resto do ano vai ser uma maravilha, o estádio da sorte. Tá bom? Beleza, espero que sim. Um abraço pra vocês aí, feliz ano novo. Valeu, você vamos também. Obrigado, valeu. Deixa eu mandar um abraço pro o Fábio. O Fábio, ele escuta vocês aí todo dia, a gente tava falando de vocês esses dias aí. Boa. Tá, com certeza ele tá ouvindo, ele trabalha no estacionamento aí do prédio do trabalho. Deve estar aí também. Falou aí, galera. Falou, mano. Tamo junto. Tchau, valeu. Me liga. Valeu, valeu. Esse foi um momento sem parar. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema? Então vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento e contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367, receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Estádio 97 também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt e amanhã quarteirão por apenas R$ 8,00. Aproveite! Estádio 97 também no oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah. É, meu amigo, vou dizer uma coisa pra vocês. O que tem de gente tomando chapéu nesse começo de ano não tá fácil, não. Ale, meu amigo, fica esperto. Atenção aí, pra você não tomar esse chapéuzaço aí na hora de fazer suas compras. Você pode sempre contar com o seu parceiro Buscapé pra economizar de verdade aí, você que faz suas compras pela internet, não é verdade? Sim. Olha, é muito fácil, hein? Acesse agora o www.buscapé.com.br e pelo computador, ou de repente você que tá perto do seu... Todo mundo tem um celular no bolso, aquela coisa toda, né? Então pesquise agora pelo produto que você tá de olho já faz tempo. E aí você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto, é só comparar, escolher aí a melhor oferta e aproveitar. É rápido, é seguro, meu amigo, então não perde tempo não. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. Acesse agora mesmo www.buscapé.com.br. Faz assim, ó, compare e economize. É só acessar, tá bom? Faz assim, ó, dá um busca. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Mandar um abraço aqui pro Rica, grande Rica. Rica. Rica é gente boa demais, cara. Ô, mandar um abração Rica também pro Felipe Iguaçu. O Fininho. Um abração, Felipe. Rica lá do Estrela Coritiano. Roma. Isso aí, né? Um abraço. Isso aí. Gente boa demais. Demais. Ô, Rica, tá, muito obrigado, hein? Tá jogando, São Paulo tá jogando pela copinha, né? Já tá tomando, zero, um couro, já? 0-0, 33 minutos. Já vai botar um militão pra jogar a Copa São Paulo. Nós vamos ganhar nos pênaltis dos caras, porque eles ganharam no passado de nós nos pênaltis. Quer ganhar da Chape? Quer ganhar da Chape? Cuidado. Isso aí caiu por terra. Os caras foram campeão. Você falou que ia ser. Quem foi campeão? As galinhas. Mas as galinhas foi campeão. Você falou, ó, vai dar mó azar pra galinha. Foi lá e ganhou. O que aconteceu? Vai dar mó azar.

energia. and realizes that when God steps into the arena, can't nobody change nothing. Can't nobody change nothing. And he got me also